Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não sou bom de conta. Aqui é Daniel Gesine, auditor do TCU por vocação. Aqui é o Tucano e eu sou apenas um professorzinho tentando entender como o Brasil funciona. Professor de história, tá? Aqui é a Azaghal e eu queria entender o que significa TCU. Oh. Se CU é uma sigla ou uma palavra. Muito bom, né? Muito bem, nerds! Estamos aqui iniciando uma série nova no Nerdcast. A gente tem várias séries, você sabe, série de empreendedorismo, série de profissões. E hoje a gente inicia a série Como Funciona o Brasil. Cara, é muito interessante, uma ideia que a gente desenvolveu já há alguns anos. Assim, pô, como seria legal a gente juntar pessoas que entendem como funciona o organismo de instituições do Brasil, cara. A gente não aprende na escola como funciona a Câmara de Deputados, o Senado. Cara, como eu queria ter tido essa ideia. Por quê? Porque é sensacional, brother. É uma contribuição pro civismo, para as pessoas se tornarem cidadãos plenos. Sim, entendi. A ideia é muito, muito, muito maneira. Como é que funciona essa máquina? Porque todo mundo é especialista, né? Ah, tá, tem muito especialista. Você não sabe porra nenhuma. E hoje, para começar essa série, nós vamos falar com o Daniel, que trabalha no Tribunal de Contas da União, para entender como funciona o TCU, que tem como dever fiscalizar o governo, cara. Para justamente tentar reduzir a putaria ao máximo possível, né, cara? Olha a responsabilidade. A responsabilidade. Ah, já botamos no teu TCU. Vamos entender tudo sobre o Brasil depois do e-mail. Tudo não, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Bora. E atenção, rufem os tambores, porque tem uma coisa muito bombástica para anunciar. É o Outlet Monstro Nerd Store. Caraca, difícil fazer isso. Seguinte, galera. Até 31 de março, nós vamos fazer uma mega liquidação de produtos que estão acabando na Nerd Store. Sabe qual é? Aquela limpa, bonita. E vocês já sabem como é assim que funciona o Outlet. Por isso que esse é o Outlet Monstro da Nerd Store. Tem desconto, cara. É assustador. Olha só. Mais de 50 produtos em promoção com desconto de até 7%. 75%, Azaghal! Caraca! Olha só, nem na Black Friday a gente fez desconto de 75%. Presta atenção! Tem adesivo, luminária, porta-retrato, porta-treco, tapete, relógio, tudo com mega desconto exclusivo nessa promoção. Tem camisetas em promoção por apenas R$39,90 pra raspar o estoque, camisetas com modelos e tamanhos limitados, com pouca quantidade disponível, ou seja, pra você aproveitar a última chance de ter essa camiseta que você quer. O Outlet Nerd Store é por tempo limitado, então corre lá pra aproveitar a promoção. nerdstore.com.br/outletmonstro. Link aí no post. Desconto de até 75%, meu Deus do céu. Corre! Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 15 minutos e 50 fiscalizações federais. Azaghal, quero agradecer as pessoas que doam sangue toda semana e mandam as fotos aqui para o Nerd Cacete de Agulha. João Antônio Kamirski, Alexandre Kamirski, José Maria Laranjeiras, Guilherme Augusto, Alexandre Piccoli, Marcelo Ushijima, Alex Furtado, Estevão Zarro e Gabriel Costa Pinto. Muito obrigado, galera! Temos também a galera que doa cabelos para quem precisa. Olha, é Luciana Pereira, Cristiellen Oliveira, Suelen Quintino, Guilherme Conrado, Marivaldo Vitorino Júnior, Artemis... Esse é um nome complexo. É. Artemis Saori Calado Nola Ionehara. Caraca, é verdade. É um monte de coisa misturada aí. Divulgadores do Nerdcast Stories, Azaghal, queremos agradecer ao Rafael Frederico e ao Anderson Stallone. Ó. Oh. E-S-T-A-L-O-N-I. Fantástico. Stallone. Muito obrigado por divulgar o Nerdcast Stories para 5 amigos. Continue e mande aqui para o nosso e-mail para a gente agradecer vocês. Arte dos fãs. Nós temos do Azaghal por Gustavo Maciel de Carvalho. Que é muito foda. Muito cara. Maneiro. É uma modelagem 3D que parece um busto, né? Ficou irado. Realmente foda, os dentes tortos. Bastante detalhe, assim, bastante imperfeição. É bem isso mesmo. Ficou bem maneiro, bem maneiro mesmo. Temos também Ozob vs Wolverine, por Diogo Oliveira, não deu muito certo, né? E Oleg, por Caio Boracini. Muito bom! Foi legal essa caricatura do Oleg. Ficou maneiro essa tatuagem no olho. Muito bom. Curti. Gabriel Deck, programador de jogos, 23 anos, Uberlândia MG. Esse é o meu segundo e-mail, ele botou aqui. Gostei bastante do Nerdcast 559 Tecnologias do Futuro 3. Gostaria de acrescentar 2 pontos à discussão. Primeiramente, sobre os telhados solares da Solar City. Foi falado que os mesmos poderiam custar menos que os telhados convencionais. O que, de fato, foi algo que o tio Musk falou e acha que pode acontecer. Apenas para qualquer um que se perguntou como, sendo que um lado temos telhas normais e do outro super telhas que produzem energia, a explicação foi que as telhas solares são consideravelmente mais leves e mais resistentes do que as telhas normais, o que economizaria nos custos de transporte e prejuízos por quebras das mesmas durante esse processo. O que economiza na quebra é se ela foi barata para ser produzida, não se ela é leve, né? Se foi caro. Falou que ela é mais resistente. Ah, tá. Ela quebra menos. Ok. Tá bom. Você não está prestando atenção. É. Segundo, sobre o problema de trânsito em grandes cidades, em de concordar com o nosso futurólogo, o Sr. Azaghal, o transporte público não resolveria por si o problema de trânsito. Entretanto, uma outra possível solução, que não foi mencionada no Nerdcast, é diminuir o tamanho dos carros. Não sei. Ora, diferente da época de sua criação, onde o carro era um veículo de passeio, havendo no máximo um por casa, hoje o carro é muito mais um produto individual, envolvendo vez ou outra um acompanhante. No Japão, empresas grandes da área como Honda e Toyota já lançaram conceitos de mini carros, que ele mandou um link aqui pra gente ver, indo desde carros seguindo o modelo convencional, mas bem apertadinhos e com menos lugares, até modelos de carro que são melhor explicados como sendo uma moto de 3 rodas com carcaça e volante. Enfim, outra ideia é deixar os carros com um tamanho normal, colar super telhas na carcaça e fazer carros autossuficientes muito mais bonitos do que os carros normais. Fica aí a dica pra Tesla, risos. Isso não vai resolver o problema de trânsito. Tá. Parabéns! Ótimo. Tá ótimo. Abraços! Com certeza eles não pensaram em nada disso. Marcelo Lin, software engineer na Amazon. Engineer. 26 anos, Vancouver, Canadá. Oh, tá na Amazon. É, olha aí. Como é de costume, este não é meu primeiro e-mail. Oh. Vocês, inclusive, já leram e-mails meus antes. Então, espero que este passe no crivo dos livros-robôs. Passa, ué. Já. Se ele já leu antes, então, é porque já foi interessante. Mas aí a gente tem que avaliar uma outra coisa aqui. O quê? Que é uma coisa, o cara que mandou o primeiro e-mail é lido. Isso é escroto, porque tem gente que manda vários e nunca é lido. Então, a gente tem que valorizar a pessoa que persiste. Mas esse cara já foi lido. Uai. Então ele já teve a recompensa pela perseverança. Talvez ele esteja ocupando o lugar de alguém que tá tentando e não conseguiu. Mas o Dr. Golden Teeth, a gente já leu vários e-mails dele. Pois é, tá muita moleza nessa galera. Eu vou criar uma nova regra já. Caraca. No momento, a Amazon Go está aberta apenas para funcionários da Amazon. Tá num beta teste, um alpha teste que seja. Com apenas uma loja em Seattle. Exato. Conforme vocês comentaram no programa 559. A loja tem o slogan Just Walk Out Shopping. E devo dizer, a experiência é inacreditável para quem gosta de tecnologia. Maneiro, maneiro. Tanto que o cara sai de Vancouver e vai até Seattle fazer compras. Não é? Eu entrei na loja com o seguinte objetivo pessoal: vou enganar o sistema. Ih, caraca. Mas como ele é um engenheiro da Amazon e a loja tá em teste, legal, né? Tá certo. Não me leve a mal, não estou falando de roubar a loja, mas de um experimento técnico para testar a limitação da tecnologia. Certo. Até porque você pode reportar caso a loja tenha cobrado a mais ou a menos e acertar o preço antes de pagar pela conta no aplicativo. Ok. Não preciso dizer que fui brutalmente vencido. Olha, né? Cara, tentou quebrar a parada, não conseguiu. Como comentaram no programa, não há RFID algum. Uhum. Além disso, também não existem câmeras nas prateleiras. O que é inacreditável. Existem apenas câmeras de alta resolução e sensores no teto. E as mesmas são bem discretas. Que loucura. Enfim, tentei os seguintes movimentos, sem sucesso, para enganar a loja. Primeiro, peguei um produto de uma prateleira, devolvi, peguei e devolvi muito rápido, tirando e colocando na prateleira. Ele ficou... Tira a bota. Uh-huh. Não conseguiu enganar. Segunda tentativa, peguei um produto em uma prateleira, prateleira A, devolvi em outra prateleira. Prateleira B. Uhum. Depois de um tempo, voltei na prateleira B e peguei aquele produto de novo, entendeu? Ele pegou um produto da prateleira certa e botou na prateleira errada. E aí deixou o tempo passar. Aí voltou depois, pegou o produto que tava na prateleira errada e botou na bolsa. E não conseguiu enganar, mesmo assim, caraca. Não sei, não diz, ele só tá dizendo o experimento aqui. Não, ele tá falando ali acima, ele falou que foi sem sucesso. Mas eu não preciso dizer que ele não conseguiu enganar em toda a hipótese. Cobri com uma eco bag o retirar do produto da prateleira e coloquei direto na sacola. Eu não sei ele, que fez é. Uma. Ele camuflou. Ele foi pegar o produto e escondeu que tava fazendo isso. Ah. Ele tentou esconder com uma sacola. Com não uma adianta, quando ele sai, a câmera vai ver que tá faltando, né? Teoricamente. Não sei. Eu sou um engenheiro da Amo. Peguei o produto ao mesmo tempo com mais duas pessoas. Cada um pegando um produto no mesmo slot da prateleira. Caraca. Ao sair da loja, onde você não fala com ninguém, apenas passa na roleta e pronto. Estava com um sorriso no rosto, era impossível a Amazon ter descoberto, certo? Porra nenhuma. Me cobraram certinho. Um chocolate de amendoim, uma garrafa d'água e um box de amêndoas. Moral da história. Nem toda maleta limolência brasileira foi suficiente para enganar a loja. O que significa que, além de reduzir os custos de operação por não precisar de funcionários, reduz o roubo de produtos. Uhum. A não ser que o cara saia correndo e não tenha o aplicativo da Amazon. Mas... pois é. Então, mas olha só. Tem uma que ele não testou. Imagina que você pega uma sacola, eco bag e tapa a visão da câmera pro que você tá fazendo. Aí vem o segurança. Como que vem segurança? Você tapar... Você vai subir no teto e tapar um... Não, vamos dizer que seja a prateleira baixa. Não, tapar a câmera. Ele fez isso. Não, calma. Ele falou que tapou, pegou o produto e saiu. Aí ela viu que tava faltando um produto e aí descontou. E se ele tapar, pegar o produto e aí puxar um produto que tá mais atrás e colocar no lugar dele e sair, entendeu? É o sensor da prateleira, vai saber que ele pegou não, um que sensor? Ele falou que não tem sensor. Cara, tem sensor, ele não sabe. Ele falou que não tem câmera. Testa, nem RFID. Testa essa, Marcelo. Nossa, Jovem Nerd. Jovem Nerd malandrão das não, quebradas. Ele é gênio, esse é um beta, cara. Serve pra isso. Então, ele não tem essa função. Pablo Rodrigues, estudante de economia, 19 anos, João Pessoa, Paraíba. O Jovem Nerd comentou sobre o caso onde engenheiros de genética... Peraí, mas quantos e-mails esse cara mandou? Não diz. Será que essa regra é uma regra intransigente demais? Talvez ele esteja totalmente unaware. Será que o poder tá subindo a minha cabeça? Com regras tolas que... Quero ser justo, mas talvez a minha busca por justiça... Você esteja apertando demais o punho. Talvez. Não me importe com isso, na verdade. Vamos dar a chance? Isso. Hey, your call. Vamos ver se vale. Olha só. Bom, o Jovem Nerd comentou sobre o caso onde engenheiros de genética, ou como gosto de chamar, designers de bebê, mexeram no DNA para diminuir a chance do filho do casal nascer com uma doença. Eu acho que o Atila queria comentar o caso que vocês falaram da discriminação por genes em Gattaca e acabou não conseguindo. Na Europa já existe, de certa forma, essa, atentes às aspas, discriminação. As mulheres grávidas, logo quando descobrem que vão ter um bebê, faz um exame genético do feto, onde o resultado é bem rápido, já que o aborto na maioria dos países da União Europeia é permitido até 12 semanas. E com isso chegamos a uma porcentagem que 88% das pessoas que fazem teste genético e detectam que o feto tem síndrome de Down o abortam. Chegando a gerar uma matéria na BBC com o título O Mundo Sem Síndrome de Down, essa porcentagem fica ainda mais impressionante em países como a Islândia, onde 100% das mulheres são mais ou menos menos 300 mil habitantes, então é uma amostra não tão grande, abortam fetos com síndrome de Down. Nos Estados Unidos, isso já reduziu o número de habitantes com síndrome de Down em 32%. Acho que não estamos tão longe de um mundo de Gattaca. É, esse é um tópico bem polêmico, porque o aborto envolve outras questões que não só lei, né? Exato. Questões morais e individuais. Mas acontece já nos Estados Unidos, o Trump tá querendo liberar para os planos de saúde poderem exigir do segurado um teste de DNA antes de assinar. Um teste de DNA? É, porque você descobre as possibilidades de doenças pré-existentes do cara, e aí você vai cobrar ou aceitar ou não fazer o plano dependendo disso. Mas ele não disse que todos os americanos iam ter plano de saúde? Vão, mas cada um vai pagar um valor diferente. Caraca, né? Maluco. Cara, Gattaca tá vindo aí, cara. É isso aí, cara. Esse filme não tem escapatória. Sinistro. Então, se você tiver propensão a câncer, a Alzheimer ou a doenças mais caras, vamos dizer assim, né? Você vai pagar pro sistema, falando com visão de sistema, ele vai falar, amigão, ou não faça o teu plano, caralho, ou o teu plano vai custar muito mais alto. Que assustador, maluco. É, porque hoje é tipo, entre aspas, loteria, né? Você faz um plano de saúde e vamos ver o que vai acontecer. Isso não é forma de discriminação genética? Total, né? É? Caraca. Total. É, tecnologia do futuro não é aí, cara. Dorme com essa. Sinistro. Vai ler e-mail do cara que manda pela primeira vez. Azaghal, hoje a gente vai falar com o Daniel aqui. Sim. Sobre o Tribunal de Contas da União. Só que, aproveitando que ele está aqui, vai ser muito maneiro o papo, nós vamos fazer um jabá para agradecer a presença dele aqui. Que não é só do TCU. Exato. Ele tem uma atividade paralela. Exato, olha aí. E vocês vão perceber que ele fala muito bem, é muito articulado, ele pode te ensinar isso. Explica, Daniel. Muito bem, se você quer, tá interessado em aprender a falar em público, e olha, tem muita gente que precisa, viu? A cada evento que eu vou, eu penso, com muito esforço, não, mentira, com muito esforço, pode aprender, fica mais competente nisso. Estamos trabalhando para tentar ajudar o povo a falar melhor. E vocês, que são mestres nisso, eu já vi vocês falando, vocês sabem disso, né? Vocês vão a eventos, falam, isso aqui podia ser melhor. Então a gente tá com essa iniciativa, que é o www.malditoslide, e lá já tem dicas, tem alguns vídeos, e em breve a gente tá soltando aí um curso online pra ensinar o povo a falar em público. E eu falo aqui, viu? Vou soltar aqui via vocês que o pessoal do Jovem Nerd vai ter um desconto especial quando esse curso estiver no ar, viu? Tem isso? Caraca, como? Nesse momento, você tem só o site com os vídeos e alguns artigos. Mas até o mês de maio, esse produto vai estar pronto. E eu vou mandar aqui o link pra vocês e vocês vão poder fazer a inscrição via Jovem Nerd e vão ter, então, acesso a esse desconto. Isso é uma verdade. O brasileiro não sabe falar em público. Não sabe, né, cara? O pessoal tem aquele bring and show, né? Os americanos, desde criança, treinam aquilo, né? A gente fica perdido, treme, né? Some a voz da dama. Já tiveram algum branco aí? Hoje em dia não mais, mas sim, né? No começo, né? No começo a gente era horrível. Uma das primeiras vezes que a gente falou em público foi pra um grupo de GP, né? Um grupo de treinamento. Que é um dos maiores cargos de agência de publicidade que tem, planejador. Sim. E a gente foi falar pros caras, né? Pra todos os planejadores do Brasil. Foi uma merda. Foi horrível. Mas a gente contou a história do Acre lá e todo mundo riu. Ah, cara, eles estavam rindo de pena, você sabe. Mas isso, assim, é muito trash mesmo. O começo é muito trash, bicho. Eu surtava e falava. Eu já falo rápido, né? Mas você imagina eu surtando com um branco, falando rápido, comendo fonema, ninguém entendia lhufa. Aí eu terminava, eu ficava com medo de passar do tempo, entregava. Aí o pessoal, e aí, como é que foi? Ah, a parte que eu entendi, eu achei legal. Não entendi. Então, maneiro. Link no post. Vamos começar com o básico. Vamos começar com o básico, né? O Azaghal perguntou o básico. O que é que significa TCU? E eu já ouvi gente falando que quando viu no edital o nome TCU, achava que significava Transportes Coletivos Urbanos. Oh. Então, caralho, pô, essa pessoa não tem uma mente tão suja quanto a minha. Exato. Eu acho que TCU é o que aconteceu com o Brasil. Eu, pode não deixar de ter certa razão. O TCU significa Tribunal de Contas da União. E o objetivo, como você bem falou, é tentar, porque é uma missão bastante ingrata, né? Tentar assegurar que o imposto que você paga quando compra o seu pão de queijo, você acha que não tá pagando nada, mas tá pagando lá uns 35%. Você paga lá seus R$2, tem lá uns 70 centavos que você tá pagando sem sentir. Não, sente, dói. Sente. Hoje sente. Hoje a gente tá sabendo mais porque no cupom fiscal de supermercado aparece quanto é de imposto, né? Mas você olha então, cara, o cupom fiscal? Sim, e porra, fica indignado todo dia, brother. Você vai todo dia no mercado? Caralho, cara, otimiza teu tempo. Eu sou tipo aposentado, sacou? Eu vou todo dia no mercado pra ver se tem em promoção produtos perto do prazo de validade. Ah, boa. Tu vai no Pão de Açúcar, não tem promoção no Pão de Açúcar. Supermercado de rico não tem promoção. Opa, eu sou cliente mais, eu tenho etiqueta vermelha. E você faz questão de olhar o imposto lá, né? Sim, sim. Quer dizer que, como o Temer falou, você sabe tudo sobre a nossa economia. Está aí no supermercado todos os dias. É um infeliz, né, esse cara? Tudo bem, eu sou esse cara mesmo. É esse cara. Pois é, infeliz. Como você vê, você tá pagando lá, se deprimindo, o seu imposto, e aí chega lá o TCU com a missão ingrata de tentar assegurar que esses 70 centavos que você pagou no seu pão de queijo seja aplicado da melhor forma possível. E como você sabe, a gente vive aqui num ambiente onde uma porcentagem baixinha do povo, que é muita gente, resolve se beneficiar desses 70 centavos da melhor forma possível para eles. É uma porcentagem baixa, mas faz um estrago, né? O TCU é um tribunal de controle externo, né? Ou seja, ele é independente do governo, certo? É independente do governo. Olha só, primeiro é um tribunal, né? Vamos esclarecer aqui o básico. O tribunal, o TCU, ele é composto por 9 ministros, dos quais 3 são indicados pela Câmara, 3 são indicados pelo Senado, um vem do Ministério Público junto ao TCU, um indicado pelo presidente e um indicado entre os auditores substitutos, né? Os ministros substitutos que também julgam os processos. Então o TCU são 9 ministros. Os 1.600 auditores de controle externo que existem, eles não são o TCU, eles são a secretaria, eles são a equipe técnica que faz as auditorias, faz as fiscalizações e municia o TCU com as fiscalizações, com os processos, com as propostas, e os ministros então vão examinar essas propostas para fazer julgamento de contas, de fiscalizações, de auditorias. Mas esses auditores são concursados, certo? Estão todos concursados. Não são indicação, porque os ministros são indicação do governo, lá de várias esferas do governo. Ele faz parte do judiciário ou não? Excelente pergunta. Ele não faz parte do judiciário. Entendi. Ele não faz parte de nada. Então vocês não precisam trabalhar daquelas togas? Ô, rapaz, a gente, que não é o TCU, não precisa trabalhar com as togas, mas os ministros põem umas roupas legais lá nas sessões, viu? Eles usam perucas brancas? Põe lá suas capas, mas não usa cabelo. Não usa cabelo branco, nada disso. O Azaghal tá achando que é a corte inglesa de 1800, tá ligado? Ah, ele falou que eles usam capa, então, por exemplo, o Lando Calrissian, ele poderia ser do... do TCG, Tribunal de Contas da Galáxia. Ele usa capa, velho. Se for indicado pelo Congresso, pode fazer parte do seu também. Se for indicado pelo Darth Vader. E o Congresso ali foi dissolvido, não tem mais nada na conta. Ali já era, amigo. Ali já era. Então são esses 9. O TCU são eles. Então, por exemplo, boa parte do que a gente vai conversar aqui, você fala, pô, mas como é que funciona isso? Os ministros acordam, né, por maioria ou por unanimidade, aí eles falam por meio desses acordos. O que a gente fala aqui são nossas opiniões com base na nossa experiência, né? Só fazer esse disclaimer aí, né? Perguntou, o que você pode falar? Eu posso falar da minha opinião pelo TCU só se eu citar os acordos, né? O TCU só fala pelos acordos. Da mesma forma já vamos aproveitar o gancho aqui pra descobrir o que é acordão. Acordão é... acordo? É, quando o despertador toca e tem muita gente... Caralho! Eduardo Spohr não veio, mas mandou o seu representante. Sargento, toca corneta? Os soldados acordam. Você sabe que a sua analogia não é toda errada, não, viu? Porque tem gestor que só desperta quando sai uma corda no TCU fungando na orelha dele. Aí eu tô dando um monte de deixa aqui, eu sou uma escada nesse programa. Acordam, essa é o nome que tem uma decisão do TCU. Quer dizer, os ministros acordam, o TCU acorda, ou por maioria, por unanimidade, e aí ele publica, o ministro que relata o processo, ele publica um voto com a opinião dele, e o tribunal todo publica, então emite, então, prolata, né, como eles gostam de falar, um acórdão que tem as determinações, tem as recomendações, pode ter multa, pode ter débito, né, ressarcimento, então, que contém esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente conversou, a gente vai falar disso acho que mais pra frente, o TCU, ele não manda prender ninguém, não é essa função. Não, às vezes dá uma vontade, viu? Mas aí não. Porque não é penal, né? Pra gente entender já, pra tirar um pouco da curiosidade do finalmente, depois a gente entra no processo, mas o que que no final acontece com o TCU quando, por exemplo, ele vê, acha uma irregularidade? Depende da irregularidade, mas vamos lá. Se ele acha uma irregularidade que foi feita uma obra e a empreiteira, em conluio com o gestor, subtraíram, né, sei lá, uns 30% do valor, né? Achou as provas, as evidências, o processo tá todo montado, e aí achou, tá lá, evidenciado. Maracanã. É, o Maracanã foi o TCE, né? Ah, tá. Mas, que é outro tribunal de contas, né, do Estado. Mas, imagina que o Maracanã fosse o TCU, ele fosse lá e viu que do bilhão que custou aquilo lá, 200 milhões foi desviar. O que o TCU pode fazer? O TCU, primeiro, se ele coletar indícios de crimes, ele manda pro Ministério Público, que é quem vai fazer constituir a ação penal, né? E vai atrás. Nosso amigo Janô. Penalmente, exato. Do nosso amigo. Pelo menos no dia que estamos gravando, né? Amanhã, ninguém sabe. De repente, podem cair o avião dele. Pode, exatamente. É estranho. Então, a parte penal vai para o Ministério Público. E o que o TCU pode fazer, então? Só manda para o Ministério Público? Claro que não. Então, o TCU pode pegar esse valor e ele pode, claro, né? Ele vai demandar o ressarcimento, vai emitir títulos executivos, né? Não precisam ir para a justiça, ele já tem valor executivo, já pode direto atuir uma execução de dívida, com o que o TCU fala. E ele pode multar os culpados pelo valor proporcional ao débito. O que significa isso? 200 milhões foi desviado. E além disso, você pode ter uma multa de mais 200 milhões. Caralho, pode... eu bato palmo de pé. Pois é, porque imagina, tem que devolver o que foi desviado, não é punição, né? É obrigação. Então ele tem que ser multado em cima. É, porque caralho, não é um investimento. Né? Exato. Eu peguei esse dinheiro emprestado, se der errado eu devolvo. Aí eu também começo, porra. Pois é. Aí é mole, né? Exato, né? Aí é mole. Então, agora, imagina que foi só, né, entre aspas, né, só uma irregularidade, uma ilegalidade que não teve desvio, né? Teve uma ilegalidade, mas não teve um prejuízo quantificável, não teve um prejuízo. Alguém que devia saber o que tá fazendo, não fez. Exatamente. Devia fazer algo e deixou de fazer, ou agiu com desídia, né? Ou agiu de forma preguiçosa, não fez o que devia fazer. Exatamente isso. O cara, por agir de forma irregular, e a multa do TCU vai, passa um pouco de 30 mil reais, né? Até a multa. E tem, todo ano, tem milhares de servidores públicos ou agentes públicos que são multados. E aí, com o cara tem salário, o cara parcela a multa, aí vai lá, paga mensalmente. Isso aí é o tempo sai todo. Sai do, né, salário do cara. Sai na folha de pagamento, no lerite. Sai no lerite. Ele manda parcelar, né? Sei lá quantas vezes. E pronto, vai pagando aquilo lá. Ah, é a merda que você fez. Não dá nada pra ninguém. Não dá sim, cara. Tem muita gente pagando esse negócio aí. É mesmo? Caraca. É que a gente não fica sabendo. Pois é, por isso que é interessante ter esse papo. Mas, por exemplo, o caso que você me contou: tinha uma galera que pegou uma verba pra, né, construir uma escola. E aí foram lá e não existia escola. Não existia nada. É, conta era chão. O que acontece com um filho da... pessoas tão distraídas assim? Que distração. Pessoa distraída. Primeiro eu vou te falar o seguinte, me preparando pra cá, eu fui conversar com o povo, né? Falar aqui, e aí, esse negócio de escola, eu sei que acontecia antes, acontece ainda? Um tipo falou, olha, quando eu fiz meu curso de formação, me contaram uma história que foi o seguinte, real, que essa questão de escola normalmente é por convênio, né? O governo federal transfere pra prefeitura um valor com um objeto do convênio, ou seja, a prefeitura vai lá e vai construir uma escola. Então tinha um convênio que era pra construir duas escolas. Ou seja, o governo transferiu pra conta da prefeitura, aqui ó, esse dinheiro aqui tá na tua conta, mas assina esse papel aqui, que esse papel diz que você vai pegar esse dinheiro e tá fazer duas escolas, é isso? Exatamente. Mas o dinheiro bateu lá na conta, ok. Conta do convênio, a conta sai pro convênio. O gestor vai sacando a conta e vai construindo a escola, né? Pegando notinha e tal. E quando ele não pega a nota e tal, e não consegue prestar conta por causa disso, aí acontece que é o famoso julgamento por não prestação de contas e revelia, né? E ele é condenado pelo total do débito, multa, é uma tragédia danada. Não prestou conta. Não prestou conta. Nesse caso, ele prestou conta. Ele mandou lá, né, uma explicação, as planilhas, e mandou uma foto de uma escola cor-de-rosa e uma foto de uma escola azul, né, pintada de azul. É. E aí a equipe olhou aquilo lá, né, bateu lá na Secretaria de Controle Externo do TCU, eles olharam e falaram, legal, tem a foto aqui, a escola tá aqui, aparentemente. Caralho, eu tô imaginando, cara. Então, ué, vamos lá, né, porque essa foto aqui não diz se tá funcionando, se não tá, se as janelas estão lá direitinho, se as salas estão lá. Então, pô, vamos lá, né? Peraí, aí a pessoa que vai lá dar um confere é um auditor do TCU, é isso? Nesse caso, né, foi um auditor do TCU, foram dois, né? Normalmente vão dois, porque um só, né? Um só é muito vulnerável. Exatamente, um só é muito vulnerável. Então vai dois. Foram dois lá, e aí chegaram lá no ponto lá das escolas e acharam uma escola pintada metade azul, metade rosa. Caralho, tinha certeza que era isso, cara. Nossa, caraca. Eu fico até com medo de saber isso antes de... Fico até comer de saber. Você é esquisito, viu? É, então. Aí tem uma escola só. O que que pega? O que que dá? Mas peraí. Tem uma escola só e o cara mentiu na prestação de conta dele, né? Na prestação de conta, exatamente. Tem a falsidade ideológica aí, tem crime, tem fraude. Na parte de fraude, crime, isso funciona no processo administrativo como um agravante. Certo. Ou seja, o débito que ele recebeu, imagina que ele recebeu X e usou X sobre 2, né? Pra construir uma escola em vez de duas. Então, de cara, sem entrar em pormenores, já tem que devolver metade e pode ser multado por esse valor a mais, né? Ou seja, pode ter que devolver tudo na prática. Além disso, essa questão do crime, aí se encaminha o Ministério Público e ele vai correr atrás desse prefeito. São duas coisas aí. Um, é o cara ser multado e ter que devolver o dinheiro com multa. Isso o TCU determina, certo? É isso? Sai um acórdão lá e você tá multado, é isso? Os ministros acordam em aplicar multa segundo o artigo tal da lei tal ao senhor fulano de tal, ou então prefeito da cidade tal, pelas seguintes irregularidades. A pica é do prefeito, é isso? Exatamente. Aham, ok. A gente pensa assim, pô, o prefeito é uma autoridade, pô, super alta e tal. Ele só é uma autoridade alta em algumas capitais. O prefeito apanha pra caramba. O Brasil tem mais de 5 mil prefeitos. Sim. E tem muito prefeito que é subeducado, né? Tem muito prefeito que não é a pessoa mais, né, íntegra do mundo e tal. Então, tem um monte de processo aí que... Então, os prefeitos apanham muito, os prefeitos do interior, desses municípios pequenos, que assinam convênios e depois fazem bobagem. Uhum. Eles são clientes preferenciais do TCU. Clientes preferenciais. Mas então, beleza. Aí você vai lá, multou a prefeitura ou multou o prefeito? Prefeito. Quem é multado é a pessoa física, né? O cara enquanto gestor de recursos públicos federais. Porque quem é jurisdicionado do TCU? Quem o TCU pode alcançar? Quem gere, quem aplica recursos públicos federais. É, no caso do TCU, federais, sim, claro. No caso dos TCEs, estaduais. No caso de TCMs, municipais. Beleza, essa é uma parte da história. Você multou o cara. A segunda parte é, o cara mentiu, tá enquadrado em um crime. Isso vocês encaminham pro Ministério Público. E o Ministério Público que vai denunciar isso. É a parte do criminal, o Ministério Público vai correr atrás. Mas além disso, tem a parte eleitoral. Que o TCU pode falar, o cara fez um crime, ele mentiu, teve má fé. A questão da má fé é muito importante, é um agravante sério. E aí, o que o pessoal faz? O que os ministros fazem? Eles podem propor que o cara se torne inelegível. Uhum. E aí manda pro TSE uma lista com proposta de inelegíveis e o TSE, de posse dessa lista, pode então tornar esses prefeitos, esses maus gestores, inelegíveis. Eles não podem ser reeleitos ou não podem ser eleitos. Isso acontece muito ou não? Mais ou menos, só para ter uma noção. A lista de inelegíveis é enorme. São centenas de nomes. É enorme. Você procurar aí na lista de inelegíveis do TCU e é público. Vai ver que a galera acontece o tempo todo. Eu acredito, galera. Mesmo, velho, porque... É uma galera. Então, pode imaginar. Mas estamos progredindo, querendo ou não. Você contou um negócio pra gente antes, que era o seguinte. Uma coisa é, esses casos, o cara que falou que ia construir duas escolas, construiu uma escola. A coisa mais fácil do mundo de se averiguar, só você ir lá, ter o recurso pra mandar um cara lá e ver a merda que o cara fez. Certo. E aí o mesmo acontece com mil outras obras. O cara fala que vai construir ou não constrói, constrói errado, caralho e tal, não sei o quê. Existem outras malandragens que vocês conhecem por aí, que são bem mais difíceis de se averiguar do que uma construção que não existe, né? Sem dúvida, o TCU é uma escola. Cola, né, bicho? Cola. Você aprende um monte de coisa que não devia, né? Porque você tem um conjunto de mestres que são realmente pós-graduados na parada, né? Na malandragem. Pô, impressionante. Pós-graduado na malandragem. Então, antigamente, você tinha, por exemplo, o caso da terraplanagem, né? Então, tem lá um terreno e esse terreno tem que ficar plano. Certo. Então, você tem que aterrar ou tirar a terra, né? O cara calcular lá os metros cúbicos, tem que sair 100 caminhões, por exemplo. Só que aí, o cara vai lá e chega e presta conta falando assim, ó, tinha um erro no projeto, então, em vez de 100 caminhões, eu precisei usar 400 caminhões. Porque tinha um erro aqui e tal. E aí, se não teve um fiscal lá contando, tipo, 1, 2, 3, os caminhões foram embora, não tem mais nada. Não é uma escola que existe ou não existe. É uma ação que aconteceu que você não tem como... Ué, e agora? Foram 400 caminhões ou não foram, né? Hoje, pras grandes obras, ficou bem mais difícil fazer isso. Porque os nerds que não estão só se divertindo ouvindo o Jovem Nerd, também entram no TCU. E esses caras têm boas ideias, bicho. Olha. Oh, rapaz, esses caras têm boas ideias. Então, fazer no concurso, oxigenando, entra lá um conjunto de nerds lá, e eles pensam, e não conseguem não pensar, e pensaram o seguinte: vai fazer uma estrada, porque terraplanagem pega mesmo, não é em terreno de escola, né? Isso aí, estamos falando de, né, 20, 30 caminhões. Pega mesmo em estrada, em ferrovia, que é um monte de terra pra mexer pra lá e pra cá, pra poder passar a estrada ou passar os trilhos. Aí que é encrenca. E aí os caras fazem um projeto e passam lá um estudo topográfico, né? Com georreferenciamento, com drones, e aí vê antes, ó, o terreno é esse. E depois passa a estrada e eles passam de novo e falam, ah, era assim, ficou assado. E eles calculam a diferença de metros cúbicos. Ah, vocês mesmo fotografam e estimam... E depois comparam, é isso? Ah, tem que, é sério. Claro. Olha que o drone aí. Não é do TCU, né? É a empresa que contrata. Mas pra lidar com a turma, você tem que ficar esperto, senão você toma volta atrás de volta. Aí os caras, agora, no início, pegava-se dezenas de milhões de superfaturamento em obras grandes. Aí os empreiteiros começaram a perceber, né? Os malandros, claro, começaram a perceber que isso estava acontecendo e agora diminuiu muito, pega bem menos. Agora é só na areia que eles vão. Agora eles vão descobrir, tem que bolar lá outro esquema, vamos lá pra eles. Caraca, que sinistro, cara. Tem que bolar outro esquema, esse aí já era. Grandes obras, né? Obra pequena ainda dá pra passar. Mas, cara, obra tem muita oportunidade, bicho. É terror. Mas então... É porque exatamente muita coisa na obra é insumo, né? Que vai ser consumido durante a construção e depois você não tem como avaliar. Difícil. A areia, por exemplo. Ah, pra fazer esse pilar, você tem que comprar areia tipo X. E o cara compra uma areia mais barata, mete lá, depois que explodir, foda-se. Eu conheço uma engenheira que ela chegou e foi trabalhar numa empresa. Isso aí chama nepotismo que você tá fazendo agora. Essa engenheira, essa doutora engenheira, tinha que fazer o planejamento. E aí, ela via que tinha outras pessoas que botavam coisas absurdas. Por exemplo, um banheiro com duas privadas, sabe? What? Love seat, love seat, love seat. Mas fora do projeto, né? Assim, não era a intenção de propósito. Não, tava no projeto. Ah, o projeto tava duas privadas. O número, não tinha na planta, mas assim... É... Material pra comprar. Isso, vamos fazer 5 banheiros e tem 10 privadas. Reserva, que quebra muito, né? Na hora de instalar a privada, ela dá uma trincada. Só que ela via que tinha muita coisa errada, que eles perdiam dinheiro. Ela fez a conta e descobriu que se os caras da empresa fizessem o planejamento, o projeto bem feito e sem roubar nada, sem tentar roubar nada, eles ganhavam mais dinheiro do que roubando. O que eles perdiam de dinheiro fazendo merda, tá ligado? Ah. Era mais do que... Matucano, a empresa ganhar mais ou economizar mais fazendo o projeto certo e uns malandros da empresa ganharem um por fora com os seus erros de projeto? São pessoas diferentes que ganham, né? Nos dois casos, né? Não. Ou é a própria empresa mesmo? É. Aí realmente não faz sentido. Esse é um caso raro onde o crime não compensou, né? Pra alguém sempre compensa. Não, sempre compensa pra alguém, impressionante. Não, mas nesse esquema aí, com certeza alguém tá se dando bem, entendeu? Isso que eu tô te falando. É, que eu tô pensando. Não tá, isso. Mas podia se dar bem, ganhar mais dinheiro, né? Não, mas eu sei. É porque assim... Cara, não tá ganhando, não. Não tá ganhando, não. Não tá ganhando. Os caras que faziam, mostravam o que estavam fazendo e ainda se gabavam que é, ó como ele tá sorrindo hoje, né? Porque a gente mostrou lá os esquemas que a gente fez. Ih, aí é mal, né? Mas olha só, você me deu uma ideia aqui, falando aqui de banheiro. Teve há uns 5, 6 anos atrás, teve uma fiscalização num convênio que era pra construir banheiros nos quilombolas. O que é um quilombola? Dos quilombos, herdeiros dos quilombos antigos, né? Então, e aí, essa é uma das pérolas de planejamento nosso aqui. Nós somos um país que planeja, né? E aí fizeram as empresas de construção chegaram lá nos banheiros, mas o que tinha? Quantidade de quilombola que construiu o banheiro e não tinha água era... Ai, caralho, cara. Eu vou te falar. Toma. Aí, amigo, não tinha água, e aí como é que faz? Isso não foi pro processo, mas a equipe conta, né, que teve cerâmica lá virando vaso de planta, né? Porque o cara faz o que com aquilo, né? Foi uma utilidade, né? Mas aí os caras não jogam a culpa pra... Ah, mas aí a água não é comigo. Isso aí é o outro cara que devia ter botado a água aí. Cadê a água? Eu fiz o que eu tinha que fazer, não foi isso? Isso tem direto. Direto. Não, eu fui contratado pra fazer o banheiro. Pô, se não tem água, a culpa não é minha. E o cara, no sentido... Não tô dizendo que ele é santo, né? Mas que tem certa razão, né? Assim, se não tem água, o cara vai... Ele quer ganhar o dele, né? Foi contratado pra fazer o banheiro. E aí? Olha a encrenca. Claro que isso não foi... Não aconteceu só num lugar, não. Mas é só um exemplo que a falta de planejamento joga dinheiro fora, né? A gente tem vários exemplos. Teve um outro de... Eu conversei com ele hoje, né? Ele falou, cara, esse eu fui pessoalmente. Eu só acredito porque eu tava lá. Ele falou que foi fiscalizar, tipo, um aqueduto, né, assim, no interior. E aí chegou lá, no lugar onde deveria ser construído, né, a barragem, só que era uma várzea, né, era plano. Como é que você vai fazer barragem num lugar plano, né? E aí, o projeto é esse. Mas como é que o projetista não viu isso? Como é que você vai projetar uma barragem num lugar plano? E aí, ele descobriu o seguinte, porque o deputado que viabilizou o projeto, ele, então, tem que estar pronto, faz o projeto, tem que sair, o projetista não conseguiu ir lá. Ah, não foi lá? Ele não foi lá, porque não tinha tempo, tinha que estar pronto em 2 dias e tal, aí fez o projeto lá. Conclusão, a barragem, pra poder captar água, teve que ser 10 quilômetros dali. Uhum. E aí, obviamente, o contrato teve um aditivo de 10 quilômetros, né? E aí, saiu outro preço e outra coisa, né? Mas aí, de quem é a culpa? É a culpa do deputado que mandou fazer o negócio errado? É culpa do projetista que não foi lá? Como é que é apurado isso? Pois é uma encrenca, né? Aí agora tem que achar se, primeiro, se teve um culpado mesmo, aí o outro vai se defender falando que o recurso tava lá e que era uma oportunidade, que devia ter aí um empurro pro outro. Nem sempre muito fácil você apontar quem é o culpado nessas coisas. E o TCU costuma ser muito conservador. Pra ele contar a culpabilidade, tem que estar bem caracterizado. Nesse eu não conheço o processo, então eu não consigo dizer quem foi o culpado nesse caso. Nessa questão de falta de planejamento, assim, é terrível. Uma vez eu participei de um. Aí eu acredito porque eu estava lá, isso foi eu mesmo, né? Reunião com uma gestora agoniadíssima, estava numa agonia profunda, porque ela tinha que fazer um evento. E é um desses eventos, tipo, que é, sabe que é a continuação de um evento anterior? Tem um evento, aí tem um evento X mais 10, o evento X mais 20. Sabe? E aí era o evento X mais um número de anos. E aí 6 meses antes ela falou, pô, agora eu preciso organizar esse negócio e não tem tempo de fazer licitação. Porque são muitas delegações e tal, então tem que ser por emergência. Pô, mas emergência que você pode fazer sem licitação é por fato superveniente e imprevisível. Ou seja, aconteceu alguma coisa que não podia ser previsto. E aí você pode fazer uma contratação por emergência, certo, sem licitação. Como que ela vai justificar que o fato de o evento X mais 20 não era previsível? E aí? Pô. Aí, dei boa sorte pra ela. Tipo, você não falou, amigo, minha senhora, né? Então. Assuma o risco e boa sorte, porque se pegar, provavelmente não ia pegar pra ela, porque ela foi colocada ali naquele momento, mas alguma chefia dela, se alguém denunciar isso, ia ficar feio, né? Se desse um prejuízo assim, no sentido, né? Ia ficar feio. Então, ela provavelmente fez um caminho mais rápido, né? De tentar fazer os artefatos e licitar mais rapidamente. Mas é impossível dar certo, porque o tempo de planejamento é muito, muito curto pra isso. Falta de planejamento tem um zilhão, é uma folclore inteira. Qual é exatamente a sua função no TCU? Isso que a gente não perguntou no início. Opa! Eu pensei que eu ia escapar dessa. Eu tô tão bem lá escondido no meu canto, ninguém tinha descoberto até hoje. Tomara que ninguém ouça esse Nerdcast aqui. Tem muita gente que me conhece no TCU, não é todo mundo, obviamente, mas muita gente me conhece, né? Daniel Gesine. Tô no TCU há 16 anos. No TCU fiscalizando Petrobras e DNPM, né? Essa parte de energia, ANP. E depois mexi com processos internos. Depois fui parar na fiscalização de TI. Eu fui secretário da fiscalização de TI, da Secretaria de Fiscalização de TI por quase 2 anos. Fui gerente lá, né? Fui auditor lá também. E no último ano, tô na Censex da administração, né? Que cuida da parte central, centro de governo da administração pública federal. E hoje eu coordeno e mexo com levantamentos, pesquisas que avaliam processos de gestão, né? Se as organizações públicas estão tendo estratégia, processos de gestão, gestão de riscos, esse tipo de coisa, né? Então, a gente faz essa pesquisa com uns 450, mais ou menos, organizações públicas que têm uma gestão relevante, assim, que gerem seus próprios recursos, né? E aí, qualquer organização que venha à sua cabeça, pública federal, provavelmente está dentro da nossa pesquisa. Bom, você falou uma parada chave aí. Você está há 16 anos e você falou que fiscalizou Petrobras durante esse tempo. Opa! É verdade. Como é fiscalizar? Então, Petrobras é estatal, então quem tem que prestar contas é o governo federal, certo? Certo. E aí? E aí? Pois é, eu fiquei 4 anos lá e eu saí, eu pedi pra sair, né? Pediu pra sair. Era um pede pra sair. Eu pedi pra sair da Petrobras, da fiscalização da Petrobras, porque eu sentia, na época, que a relação era difícil, sabe? A relação era difícil. A Petrobras, ela não colaborava com as fiscalizações. E era só o começo, né? Porque depois que eu saí, piorou muito, né? E hoje, com as delações, né, você vê aí que a Petrobras realmente ela dificultava. E era uma questão que mudou, né? Mudou bastante, ainda mais, né, recentemente, com tudo que aconteceu, essa relação, ainda bem. Mas durante muito tempo era muito difícil fiscalizar a Petrobras. Como que eles dificultavam, assim? Como é que a empresa... Se o TCU, por exemplo, o TCU, esse é o Tribunal de Contas da União. Você tem que prestar conta daqui, meu filho. Esse é um tribunal pra isso. Como é que o cara consegue enrolar o TCU? O pessoal racionaliza, né? Fala assim, não, mas é uma empresa privada, e se isso aqui aparecer, aí vai atrapalhar na Bolsa de Nova York, isso. Então tem um discurso inteiro de proteção, um discurso corporativo de proteção da empresa. E a relação azedou... É, até hoje tem gente que fala que a culpa da crise é da Operação Lava Jato e não da corrupção. Exato. Porque porque isso paralisou o país, e o país não sabia se a presidente ia ficar, se a presidente ia sair, como é que ia ser daqui pra frente e tal, não sei o quê. E a Lava Jato tava acabando com a economia. Nossa. Essa é um mantra que repetiam por aí. Mas então, mas a Petrobras é uma empresa privada no exterior, você diz isso, né? Não, é uma empresa... Não, é uma empresa... Afinal. Pois é uma empresa de economia mista, sociedade de economia mista, né? Certo. É uma empresa pública de direito privado, né? Porque é uma sociedade de economia mista. Então ela é regulada por relações trabalhistas de direito privado, né? Pela CLT. E é meio misto, né? Ela tá no meio do caminho. Tem acionista, você pode comprar ação da Petrobras. Sim. Então, quem comprou ação da Petrobras no passado se deu bem, depois se ferrou, né? Porque as ações mergulharam. Então, e aí, por conta disso, tem lá os conselhos. O que que acontecia, né? A gente pedia uma informação. Eles davam a informação, não negavam. Mas antes, eles davam, por exemplo, acesso aos sistemas. A gente podia ir diretamente nos sistemas da empresa. E a gente tem acesso a muitos sistemas de empresa. E fazer as análises. Depois tinha que ter uma pessoa no meio, né? E a explicação era que isso facilitava, né? Traduzia melhor a informação. Mas tinha uma série de procedimentos que acabava atrapalhando. O que aconteceu? Por exemplo, o TCU, em 2010, antes disso, ele começou a imputar multas para alguns gestores da Petrobras. E aí, quando essas multas começaram a sair, a relação azedou de vez, né? Porque o pessoal falou, cara, esses caras vêm aqui e estão multando os colegas aqui, né? E nem sempre tinham percepção de que o pessoal fez bobagem. Era porque era rigoroso demais, é porque não entendia a nossa realidade. Então, a cultura prejudicava um pouco essa relação. E mais, né? Petróleo, é difícil ter prejuízo com petróleo, né? Eu também tinha uma sensação de um pouco de inutilidade. Mas era mais ingenuidade minha, né? Tinha muita coisa para fazer lá mesmo, né? Como foi feito depois. Aquela famosa Abreu e Lima, acho que vocês devem ter ouvido falar, né? A não, refinaria lá de Abreu e Lima. Ah, sim. Pernambuco, que foi orçada em 2 bilhões e meio. Ah, sim, E o custo final está em mais de 20 bilhões, né, atualmente. Então, essa foi uma das fiscalizações que o TCU mandou parar em 2010, eu acho, por conta disso. E o então presidente, na época, né, fez lá, deu uma canetada lá e mandou seguir. Falou, não, essa aqui vai seguir tal, e mandou seguir, e aí o superfaturamento foi crescendo. O superfaturamento demonstrado foi de 2,1 bi que o TCU fez. Cara, mas se o TCU demonstrou 2,1 bi e o TCU é conservador, pode crer que o real é diferente disso. Porque o TCU, ele é sempre conservador nos cálculos. Justamente para não ter muito questionamento e não adiar, né? É um procedimento seguro, né? Que o TCU faz na contabilidade. Mas aí você imagina. E essa foi uma das coisas que até turbinou a própria Lava Jato, né? Que a própria fiscalizações. Acaba tendo uma sinergia aí. Não sei se voluntária, mas pela própria natureza das instituições, tem uma sinergia entre alguns braços da Lava Jato e fiscalizações do TCU. Mas deixa eu te perguntar. Você, por exemplo, quem compõe a cabeça do TCU são ministros indicados por... Você falou, né? Câmara, 3 da Câmara, 3 do Senado, presidência. E a presidência, né? Isso pode comprometer um pouco o julgamento do TCU? Sempre? Sempre assim, porque eu entendo que os auditores são concursados e eles não são indicados de partidos. São pessoas que são concursadas e você, por exemplo, no TCU há 16 anos, você viu vários governos diferentes. Então, pra você, o que interessa é fazer o trabalho, entendeu? Dane-se qual é o governo, porque tem putaria em tudo que é governo. Isso é uma verdade filosófica profunda. Sim. E aí, o governo não pode interferir, justamente, você falou, a Petrobras enrolava e pra mandar as contas, tinha esse negócio de proteção e tal. Como é que funciona isso? Pode ter, tenta interferir. Sempre tenta, né? É do jogo, né? Tentar interferir. Então, o pessoal, a gente pode dizer, mas é um tribunal independente. É independente sempre até certo limite, né? Uhum. Porque, imagina, o orçamento vem do executivo, né? Tem um orçamento próprio, o TCU, mas quando corta aqui também. Tem que negociar com a SOF. Então, existe, não é uma interdependência ampla, mas existe certa dependência entre os poderes. Então, é uma independência? É muito independente? É muito independente. É completo? Claro que não, né? Porque as relações políticas existem. Em se falando isso, existe tentativa de influenciar? Claro que existe, porque são pessoas, eles se conhecem, né? Eles vieram do mesmo meio. Então, é natural que isso aconteça. Uhum. Mas a própria natureza do TCU é muito interessante a dinâmica. Porque o corpo técnico faz a sua avaliação e dá o seu parecer. Te afirmo que nós, nas secretarias, temos total independência para fazer, escrever e canetar o que a gente quiser. Pode já ter tido pressão aqui ali. Se tiver, é pontual. Eu nunca sofri nem como secretário, nem como diretor, nem como auditor, nada. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. Se alguém já te mandou uma pressão assim de não, isso aí tu não pode... Eu já tive reunião com o ministro, que o ministro coloca a opinião dele. Olha, eu acho que faz... Tipo, ele não fala assim, eu acho que deveria ir por aqui. Ele não fala isso. Uhum. Não fala de jeito nenhum. Mas ele dá a entender que a oposição... Algum outro, né? Não todos. Pode dar a entender que a posição é essa. Não é uma pressão, porque a gente não se sente pressionado. Fala, ah, legal que ele pensa assim, eu penso de outro jeito. Eu escrevo. Uhum. O que eu escrevo vai ser revisado pelo meu diretor, né? Que é meu chefe, né? Meu gerente. A opinião dele vai ser submetida ao secretário. E esse secretário, que é a opinião da unidade técnica, é a opinião do secretário. Esse opinião vai ser submetido então ao ministro. Tem quatro opiniões na cadeia aqui. E o ministro vai submeter ao TCU, que é o colegiado. Ou seja, embora possa haver tentativas de influenciar, uma tentativa dessa virar um acórdão, principalmente em questões polêmicas, é muito difícil. Porque a natureza do processo de tomada de decisão, ele é muito protegido. Então, pode acontecer um processo menos relevante, que passa, ninguém dá atenção? Pode. Eu não tenho informação para dizer que isso aconteça. Mas a própria natureza, ela já cuida desses riscos, entende? Então, a gente acaba trazendo um certo conforto para o auditor poder trabalhar e emitir suas opiniões. Os ministros do TCU, eles têm status De ministro. Ministro mesmo? É diferente, né? Eles têm status de... Acho que é de, como se fosse desembargador, né? É mais como judiciário, né? Ligado mais no judiciário. Embora não seja do judiciário, eles são equiparados a cargos do judiciário. Ah, tá. Eles não são ministros daqueles diretos ligados ao poder executivo, é isso? Não. Não tem ligação nem poder... Não tem ligação com poder nenhum. Eles têm ligação com o próprio tribunal só. Ah, então, tá. O TCU não presta contas, vamos dizer assim, não deve nada como organização a nenhuma outra organização. É independente. O tribunal é independente. Uhum. Então ele tem autonomia para propor suas fiscalizações e ele tem que, vamos dizer assim, não prestar contas, mas atender ao Congresso Nacional. Então se o Congresso demanda uma fiscalização, o TCU faz da forma que ele acha melhor, responde ao Congresso. Só que ele tem que responder num prazo, né? Se o Congresso faz uma solicitação, o TCU tem 180 dias, se for uma auditoria, para responder. Se for uma informação, o prazo é menor. Acho que é 90 dias ou 60 dias, alguma coisa assim. A gente tá chegando num assunto mais polêmico do TCU, né? Qual? Opa! Qual? Cara, qual? Relação com o Congresso? Se o Congresso demanda... O TCU tem que atender. Mas não a opinião do Congresso. Ele tem que atender Não, eu sei. Mas a relação com o Congresso mesmo. A maioria dos ministros foram congressistas. Uhum. Então tem relações, né? No Congresso. Né? Você tem o ministro Vital, foi senador, né? O ministro Augusto Marte foi deputado. O ministro atual presidente, Raimundo Carreiro, ele foi um gestor muito importante do Senado. Conheciam lá aquele... É o meio. Né? E isso não é necessariamente ruim. Embora as associações de classe, e eu falo aqui por mim, é minha opinião, há associações que pregam isso, que tem que ser concursado os ministros e tal. Eu tenho dúvidas, pessoalmente. Porque o fato de alguns ministros terem relações com os senadores e deputados não é necessariamente ruim. Porque a gente tem propostas, tem projetos de lei que o TCU precisa ou gostaria de influenciar. A própria lei de licitações, né, que o TCU participa disso. O trânsito é facilitado por essas relações. Então o fato de haver relações, mas isso é ruim porque tem relações. Não necessariamente é ruim. Isso facilita muitas iniciativas em prol do controle, ter essas relações. Então, pode ser ruim? Pode. Pode ser usado para o mal ou para o bem, né? Como tudo, né? Mas eu vou falar, quando eu falei de assunto polêmico, talvez fique mais para frente, mas eu estava falando mais das contas do presidente, por exemplo. E eu acho que isso fica para o final, né? O que vem à sua mente sobre isso? Pois é. Tem alguma coisa especial à sua mente, assim? Não, tipo, do TCU rejeitar as contas do governo federal, do presidente, e isso poder acarretar, ter como consequência um impeachment, por exemplo. Por exemplo, assim, não o que acontece com frequência nesse país, mas hipoteticamente, né? Hipoteticamente, né? Imagina que isso pudesse acontecer. Na verdade, vou deixar algumas coisas claras aqui. O TCU, no relatório de contas, como vocês bem sabem, o Brasil tem um monte de buraco na administração pública, né? Então, sempre vem com muitas ressalvas. Então, normalmente, isso era um caso que a gente nem achava que ia acontecer na nossa lifespan, né? Vem com muitas ressalvas. E assim, a gente aprova as contas com essas dezenas de ressalvas aqui. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, a educação aqui, a saúde tá errada, essa baixa orçamentária aqui e tal. Sempre foi assim. Sempre foi. E aí, eis que, hipoteticamente, aconteceu um governo, por hipótese, que aprontou um pouco mais do que as dezenas de coisas que o TCU comumente já apontava como problemas. Uhum. Coisa do Marco Gomes, de ficar pedalando por aí. Não. De bicicleta, assim, pra baixo. Imagina que algum presidente tenha tido uma ideia, assim, perigosa de pedalar sem equipamento de segurança. E aí... E aí vai que TCU então se vê diante disso e diante, porque, vamos dizer assim, que por hipótese também, né, os pedais foram só uma coisa, né, porque teve uma série de outras coisas que compuseram hipoteticamente aquelas contas. Para o TCU é uma situação muito desconfortável, porque, por um lado, é sua missão institucional julgar e falar a que veio, ele serve para isso. E nas contas do presidente ele nem julga, né, ele só faz um parecer. É o único gestor que o TCU não julga as contas. Ele só dá, olha, na minha opinião, deveria ser rejeitado ou deveria ser aprovado. E quem julga é o Congresso. Todos os outros gestores, o TCU julga. O presidente do TCU não julga, ele só dá um parecer. Então, nesse caso hipotético que teve esse esporte e teve um conjunto de outras coisas, o TCU falou, não, dessa vez não dá. E os técnicos que se sentem livres, e os caras são bons, bicho, os caras são ninjas. Se falar assim, ah, os caras são muito bons. Pessoal, meu amigo Leonardo Albenaz e equipe, que é secretário lá, são muito bons. E eles fizeram um trabalho minucioso, porque quando eles sentiram que não ia ter jeito, e falaram com o relator, falaram, olha, o negócio aqui é muito sério, hipoteticamente, e aí eles... e tiveram que fazer um trabalho dobrado, triplicado, pro negócio ser muito bem fundamentado. Porque é desconfortável para um órgão independente fazer uma rejeição para uma presidência, imagina isso. Hoje é fácil, né? Se olhar para trás e falar, ah, mas tá um absurdo, tá uma bagunça e tal, né? O negócio, né, já saiu, já... aí é fácil falar, mas na hora, o negócio, caramba, ninguém que tá vivo já viu isso acontecer. A única vez que o relator doido, né, que não era doido, claro, mas propôs uma rejeição de contas, ele teve que ser aposentado. Era um negócio, assim, absurdo, né? Numa situação que não era democrática, né? Numa outra situação, na década de 30. Então, foi a última precedência que nem foi um precedente. Foi um negócio sem precedente. Então, você imagina a encrenca. Aconteceu, então, se vê diante da responsabilidade de, hipoteticamente, fazer um julgamento, um parecer pela rejeição das contas. Então isso foi uma comoção. Os ministros, quando falaram assim, então tem que dar pra defesa, deu pra defesa, né? Nunca tinha dado isso antes. Tinha dado ressalva e sempre tinha sido ressalva. Esse negócio de ouvir a presidência nasceu aí, porque justamente pra não prejudicar o processo, o devido processo legal. Pra você ter uma ideia como foi estressante esse processo pro TCU. E foram 2 anos, né? Seguidos ou não? Foram. 2 anos seguidos. Aí, né, depois do primeiro, o segundo, né, já não pode ser outro critério, né? Então acaba seguindo pelo mesmo critério. É por isso. Mas o segundo, convenhamos, perto do primeiro, o segundo é mole, né? Que, era sobre essas coisas hipotéticas que era a minha dúvida. Não, era assim, discutir vai que acontece, né? Vai que acontece, a gente tem que ficar ligado pra saber. Exato. Vai que, né? Realmente. Parece que servem os doutrinadores, né? Eles pensam por hipótese e a gente vai discutindo por hipótese. Todos os governos fazem isso, certo? Hipoteticamente. Não, peraí. Hipoteticamente, não fazem isso, né? Não foi isso. Não, o que foi feito hipoteticamente na questão do esporte... Qual foi a diferença? É isso que eu quero saber. Qual foi a diferença? Existia alguns pagamentos que ficavam a descoberto, né? De um ano para o outro, e aí eu precisava pagar o banco, né, e tal. Então, na época do governo hipoteticamente anterior, isso, vamos dizer assim, que era da margem de 600 milhões, 800 milhões, 1 bi, 400 milhões, ficava variando aí. Uhum. Aí, no governo anterior, do presidente anterior, aí subiu um pouquinho, pra 1, 2 e tal. No governo que hipoteticamente teve mais problemas, foi pra 4, depois pra 10, depois pra 20, depois pra 40. Então foi um negócio que... Foi muito acima. Exato, entende? E era um negócio que, tipo, se a gente tivesse... Porque não era pra ser feito, né? Nem menor valor, né? Tivesse atuado antes, talvez não tivesse chegado a tanto. Mas eu acho que o TCU foi muito bem, porque era uma situação inusitada, inédita e o TCU disse que veio, né? Eu chegava em casa e eu via do meu pai assim, então vamos ver se o TCU serve pra alguma coisa mesmo. Se nesse ponto não vai se posicionar, quando vai, né? Então, os ministros sabiam disso. Então, você imagina o terror ali, íntimo, né? Que eles passavam ali pra se posicionar, sabendo que não poderiam se posicionar de forma diferente. Essa diferença de contas e tal, tudo que você falou, é uma coisa factual. Não vem de pressão de fulano ou ciclano, não. É factual científico. É fato, exato. O que os relatórios, eles nem trazem, nem podem trazer adjetivos, entende? Eles vão falando, o fato conclui-se que o fato é esse, era aquele. Uhum. Por que que, hipoteticamente, existiria uma falta de consenso o presidente pedalar sem capacete e joelheira ou não? Por que que fica essa discussão de se sim ou não? É porque, na verdade, não tem essa discussão, porque é sim, né? O não é uma... A pessoa tem que esticar muito o raciocínio pra achar que não houve aquilo, né? Entendi. Porque quando você é uma... Deixa em aberto 600 milhões, 800 milhões no orçamento de... O que é deixar em aberto? Você tem contas com os bancos públicos, né? E aí eles pagam programas sociais, né? A Caixa tem um monte de coisas. Então eles fazem o pagamento e o Tesouro vai repondo, né? Vai pagando, porque o Tesouro não pode usar o dinheiro do banco pra fazer a política pública, né? Política do Tesouro. Sim. Certo. Então, se ele paga, imagina, uma política pública e eu não pago, na verdade, eu tô me endividando com o banco. Eu tô fazendo uma despesa que não tá autorizada pelo orçamento. Eu só posso pagar o que tá autorizado pelo orçamento. Certo. Você tá mandando o banco pagar as contas, as suas contas. Uma despesa que é sua, exato. Quer dizer, uma outra organização privada, né, de direito privado, pagando uma despesa que é minha e que não tá autorizada pelo Congresso. Então, vira ficção o orçamento, entende? Vira uma ficção. Então, uhum. Essa é a encrenca. Quando essa ficção, entre aspas, de 500 milhões, 100 milhões, isso não faz diferença. Quer dizer, faz, mas é besteirinha, comparado com o tamanho do orçamento brasileiro, que é muito grande. Uhum. Quando vai para 40, 60, porque eu não tenho dinheiro, ou seja, eu não deveria ter gasto, eu deveria ter cortado e aumentei a despesa, que foi isso que aconteceu, né? Hipoteticamente, não pode cortar em ano de eleição. Hipoteticamente, não é saudável para a imagem eleitoral que se corte em ano de eleição. Mas, por outro lado... Tem nego me xingando palavra, pelo meu apelido. Feia. Ah, é, o apelido... Mas o apelido de tucano fala muito. Hipoteticamente, quando o governo sabe que vai ter uma frustração de receita e não vai chegar lá, ele precisa contingenciar despesas. Olha que palavra linda. Contingenciar. Precisa represar as despesas. Em 2014, a crise estava começando a botar as manguinhas de fora. Economista, Receita Federal. Ele já tinha uma noção que o ano não ia ser tão legal assim. Ou seja, normalmente, que é ato privativo, hipoteticamente, né? Uhum. O presidente tem que contingenciar, tem que cortar, tem que diminuir, mas era ano eleitoral. Então, isso não foi feito também. E isso, na minha opinião, está no relatório, né? Isso não foi feito, deveria ter sido feito. Isso é tão grave ou mais grave do que o esporte em questão. Deixa eu levantar aqui um outro assunto polêmico que eu acho que o TCU deve auditar ou alguma coisa assim. Só pra não ficar de um lado só, tá? Para as pessoas entenderem que eu não tomo partido, eu sou niilista. Tá, você é um tucano niilista. Eu quero destruição total. Vem meteoro. Hipoteticamente, décadas atrás, ou anos atrás, nós tivemos várias privatizações. Certo. De empresas gigantescas, que inclusive não eram tão gigantescas, passaram a ser pela privatização. Eu não sou contra de jeito nenhum de privatizações. Eu acho que o Estado deve gerir o que é de primeira necessidade para a sociedade. Mas isso é uma opinião minha só e foda-se. Mas o problema das privatizações hipotéticas de décadas atrás, o valor que foi arrecadado no leilão e que teria sido... Mesmo? Então, não sei. É isso que eu gostaria de saber. O TCU investiga, audita isso também? Opa, obrigado. Você levantou uma bola linda aqui pra mim. É só botar pra dentro. O TCU tem por favor, uma... perfeito. Durante muito tempo, quando começou as privatizações, o TCU criou uma secretaria de desestatização, de fiscalização de desestatização, exatamente pra fazer isso. Então, um caso clássico foi o caso do Banespa. Né? O Banespa tinha sido securitizado, né? Assim, quer dizer, administrado como Banco Federal, naquela época do Proer e tudo. E aí, o Banespa foi a leilão pelo valor de R$1 bilhão. Peraí, Rebrão, assim. O Banespa era federal? Não é estadual? Não, o Banespa era estadual, mas os bancos estavam quebrados. Então, muitos bancos foram federalizados aí e foram privatizados federais, né? Então... Teve um governador hipotético chamado Orestes Quercia que faliu o Banespa, não foi? Hipoteticamente. Não acusa ninguém aqui. Não, hipoteticamente. Estamos trabalhando só com hipótese. Olha só que interessante. Um exemplo que o preço era R$1 bilhão, o TCU foi lá, avaliou e falou, não, o preço tem que ser pelo menos 5 vezes isso, 6 vezes isso. Né? E aí o preço mudou depois da atuação do TCU. Nas primeiras privatizações, o TCU não estava tão estruturado para fazer isso. Mas logo que passou o iniciozinho, o pessoal ia lá e metia o dedão lá no valor. Ah, mas peraí. O valor da venda estava muito baixo pelo valor do banco, é isso? Quando você bota qualquer coisa em leilão, vou leiloar um cavalo, você bota um preço mínimo, que se não chegar a esse preço, você fala, você pega o cavalo e volta pra tua fazenda. Monta nele. Monta isso. Nele e vai. Sim, é isso? Beleza. Mas qual é o benefício de ter um valor muito baixo pro governo? Então, aí o governo tinha um valor muito baixo. O que o TCU fazia? Ia lá e falava, não, esse valor muito baixo tá muito baixo, ele tem que ser menos baixo. Peraí, eu vou só responder do Jovem Nerd, ele perguntou qual a vantagem do governo. Tipo, se o TCU interviu, é porque alguém tava achando ótimo vender por um valor baixo. Sim, porque tava vendendo pra um camarada, né? Pra um brother. Ah, tá. E o brother ia se beneficiar e aí eu... Uma mão lava a outra, né? Tá bom. Quem quer rir tem que fazer rir. É isso. Isso. Olha só. Hipoteticamente, o presidente tem uma filha e a filha casa com o filho do cara que tá comprando. Uhum. Tipo isso, sacou? Sim. Sim, entendi. Acontece, pode acontecer. Não pode, que tenha acontecido, pode, mas pode acontecer. Pode. Com uma empresa mineradora, gigante, alguma coisa assim. Voltando aqui, né? Eu não quero entrar nessa polêmica, não. Inclua-me fora disso. Na parte que toca o TCU, ele realmente entrou e passou a acompanhar as estatizações pra botar ordem na casa. Fala, tá, esse valor aí tá muito baixo, vocês estão de sacanagem e aí tem que ajustar esse valor, é isso? É, exatamente. E aí, muitos valores foram ajustados. Com o tempo, o pessoal, em vez de botar o valor, já conversava com o TCU antes. Aí fala, e aí, como é que vai ser e tal, e o processo começou a andar mais rapidamente. Quando mudou o governo e deu uma interrompida nesse negócio, né, voltou agora com os aeroportos depois e tal, e aí diminuiu, né, esse negócio, e aí ficou mais em concessões, aí o pessoal passou mais a focar em concessões, preço de pedágio, ferrovia, esse tipo de coisa. Mas na concessão é praticamente a mesma coisa, também tem um leilão. Mesma coisa, exato. Mas a concessão, diferente da privatização, você dá o direito pra explorar. É, mas... Por um período de tempo. Enquanto a privatização, você vende a empresa, forever. Acabou. E a participação do TCU é legal, porque o mais importante, o preço mínimo é importante, mas o mais importante é que o TCU procura garantir que vai ter competição, entende? Então você fala assim, mas é o cunhado aqui, é o filho, é o brother aqui. Não, quando o pessoal fala, eles procuram olhar os critérios de forma que haja competição. E ele meio que tenta assegurar que haja. Aí se no final eles fazem um conluio por fora lá e não é gravado pela Polícia Federal por ninguém, é paciência. Mas pelos critérios é pra justamente favorecer a competição. Essa é o tal da isonomia, da competitividade, é o mantra, né? Precisa ter. A licitação é um mecanismo criado para justamente coibir a corrupção de você contratar um cara que você fechou por fora, aí ó, vou contratar órgão público, contrata uma empresa, fecha ali por fora e tal, e aí rola uma malandragem. Então, pra impedir que seja essa putaria aberta, eles inventaram a licitação. Lei 8666. Então, você, pra contratar qualquer empresa, fazer uma, né, que tenha, fazer uma obra pública, qualquer coisa assim, você tem que ter alguns concorrentes, e aí eles apresentam propostas e você escolhe o menor preço, e assim você se protege de corrupção. Essa é o desenho no papel lindo da licitação. Funciona, perfeito, vai ser perfeito. Vai funcionar direitinho. Direitinho. Mas... Ah, tem o mais? Não acredito. Você tem que saber. Você tá... Então, mas nós sabemos todos que... Sabemos? Você tem que saber, pelo amor de Deus. Nós sabemos todos que esse mecanismo de proteção também pode ser burlado, porque entra um cara e entram uns fakes, aí umas empresas que já tá pra perder, e elas ganham umzinho por fora pra perder, e aí o cara que tá dentro da malandragem, sabe, teoricamente foi contratado de forma lícita, mas não foi, porque deu maracutaia na licitação também. Isso não faz ficar até mais difícil de você avaliar a malandragem da contratação pública com propina? Isso anula a licitação? Tipo assim, dá no mesmo ter ou não ter? É sempre uma putaria? Vamos lá. Vou contar umas historinhas aqui. E aí você chega à sua conclusão. Conte. Muito bem. O que é comum em licitação? Pra gente entender, né? Realmente, o combinado entre os licitantes, que é quem faz as propostas, né, pra prestar o serviço, eles tentam combinar, né? Tipo, como teoria dos jogos, né? Eles tentam se combinar lá pra ter o maior ganho possível de acordo com esse sistema. Não todos, né? Claro, mas tem muita gente que tenta ganhar o máximo possível. O que acontece? O que era comum de se ver? Eu vi um desses. O cara vê lá, você tem que ter três propostas. Antigamente tinha um convite, né? Você convidava três e tinha três propostas. Aí as propostas tinham exatamente 10% de uma para outra. Um cobrava 100, o outro cobrava 90, o outro cobrava 80. Certinho, bonitinho. O que aconteceu aqui? O cara chamou, preciso de três propostas. Ele convida mais dois colegas e tal, e manda. E aí eles, o que coloco aí? O cara não tá ganhando nada para dar proposta, porque já sabe que o outro vai ganhar. Aí o cara que vai ganhar, que elabora as três e manda com o nome dos outros e tenta fazer isso. Esse é o mais tosco. Às vezes o cara faz um negócio elaborado, com a planilha de centenas de itens. Eu conversei com um cara ontem, ele falou, cara, eu vi um caso, que eram centenas de itens. E aí, todos os itens tinha uma diferença, eram quatro propostas. Todos os itens tinham diferença de 1% de um pro outro. Tipo, o item porta, tal, piso, tá. 1% certinho. A porta custava 1% a menos, o terceiro colocado custava 1% a menos do segundo. É uma planilha de Excel gigante com uma fórmula do lado, menos 10% e outra lá, menos 20%. Então dá dois cliques no vértice assim, ele corre a planilha inteira. Duas mil linhas. Não, mas aí, agora me explica isso, Tucano. Ele falou o seguinte, mas tinha um artigo, porque esse cara, ele realmente é meio obsessivo. E aí ele viu que um item dessas centenas não dava 1%. Ele jogou na planilha, né, e viu que tava 1%, calculou, né? Mas um item. Como explica esse item que tava errado? Aí ele descobriu, ele não tava errado. É que a pessoa que digitou depois de calcular, ela trocou, inverteu dois algarismos. Estaria 1% se os dois algarismos não tivessem invertidos. Ou seja, tinha um erro dentro da picaretagem, né? Aí é fraude, né? Fraude é licitação. Então, mas por exemplo, você tem o poder de dizer, isso não é coincidência, tá tudo 1% mais barato. Claro, isso não é coincidência. Isso lembra aquela máquina lá do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que tinha o como é que é? Probabilidades infinitas, né? O cara, sim. Só pode ser um negócio desse, né? Que o cara... de por acaso todos os itens orçados são 1% mais barato. É, de por acaso todos os itens teriam 1% de diferença. Aí é fraude. Também é comum, por exemplo, um tipo de parcela. Comum não, né? Eles falaram, me contaram um caso desse. Você pode ser contratado e você pode, se o edital permitir, subcontratar uma empresa. Tem contratações que a subcontratação é que é o filé, né? Porque é o negócio específico ali. Então. Então teve um caso, me contaram ontem também, que no final das contas a subcontratada que elaborou as quatro, que ela ia ser a subcontratada de qualquer que fosse a contratante. Sério? Então ela, o que ela fez? Ela elaborou a proposta das contratantes. E aí ficou óbvio que até o erro de português da proposta era o mesmo, né? Eu tô pensando assim que nem meus alunos, tá ligado? Às vezes eu tô corrigindo um trabalho, um TCC, alguma parada e tal, assim, e de repente o cara vai escrevendo num padrão, que é o padrão da escrita dele. De repente tem uma frase que tu fala assim, pô, mas nem se o cara fosse pós-doutorando ele ia escrever desse jeito. Uhum. E aí fica muito na cara que a parada foi forjada. Né? Aí, muito. E aí não, pior, não termina aqui. Aí os caras foram lá e viram isso, e aí o subcontratado admitiu, falou, não, realmente, confesso, você que fez esse negócio. Ele falou, não, realmente, fui eu. Pô, mas aí o auditor ficou louco, né? Falou, pô, mas cara, por quê, né? Que você fez isso? Falou, não, porque é que eu tenho uma boa relação com as empresas, né? Porque isso, pô, ajudá-las, né? Foi uma boa ação, na verdade. Olha no fim. Só, que fantástico. Ué? A resposta tinha que ser, por que você fez isso? A resposta tinha que ser, por que Brasil? Por que Brasil, doutor? Você não volta a ter fé na humanidade depois de um negócio desse? Ele não volta a ter fé, não volta. Ele queria ajudar as empresas. Ele queria ajudar, né? Queria ajudar. Então, a licitação é isso. Mas só que tá melhorando. Falando que tá melhorando, eu tô melhorando. Hoje, a maior parte das compras são feitas com pregão eletrônico. Uhum. Não, obras continuam sendo por propostas, né? Mas as outras contratações, TI, compras, todo o resto é feito por pregão eletrônico, no Comprasnet, que é um sistema administrado pelo Ministério do Planejamento. Então, o pessoal faz lá, ninguém vê, o cara não se conversa. Então, pode ter conluio? Pode, mas é bem mais difícil. Não pegou eletrônico, o pau quebra. Isso que eu ia perguntar. A tecnologia tá ajudando cada vez mais a cercar a corrupção? Cara, essa pergunta... Tá torcendo pra você fazer essa pergunta. A tecnologia, ela tá ajudando, mas muito. Eu brinco que o Tribunal de Contas e os outros órgãos, mas o Tribunal tá ficando ninja, bicho. Tá ficando ninja em tratar informações. Mexer com isso. Antes, como o tempo é curto e os auditores são limitados, são só 1.600 auditores pra esse Brasil tanto, são todo, né? São 1.600 auditores do Brasil inteiro, nossa. 1.600 cara. Auditores, mais 1.000 técnicos em torno disso no Brasil todo. É pouco demais. Você tem que trabalhar melhor, né? Porque se você fazer a mesma coisa sempre, assentar mais tijolo, não vai nunca resolver. Costumo dizer que a repetição leva à permanência, né? Não leva à perfeição. Errado ou faz limitado o tempo todo, você vai fazer mais do mesmo, né? Tem que fazer melhor. O que permite fazer melhor é a tecnologia. E nisso, meu amigo, seu público nerd pode ajudar demais. E tem nerds engajados, né? Cara, eles podem ajudar demais. Existem, por exemplo, plataformas de dados abertos. Existe uma nuvem pública de dados abertos. Que no ano passado o TCU fez um evento, um hackathon de aplicativos cívicos. Deu 50 pau pro aplicativo vencedor, né? Um grupo lá de programadores, né? Foram lá e ganharam esses 50 mil lá, que não foi pago pelo TCU, né? Mas pelos sindicatos, dos auditores. Ganharam. E tem esses dados que estão abertos. Por exemplo, tem uma iniciativa chamada Serenata do Amor. De um grupo de moleques aí que juntaram 80 mil num crowdfunding com os dados abertos da Câmara. Eles falam, deputado, o senhor não pode ter almoçado 40 vezes no mesmo dia, né? Pegando só a prestação de contas. Uhum. E eles põem aberto lá e jogam lá nessa maquininha que eles criaram com os dados que estão abertos e estão ajudando a ter um controle social com esse tipo de coisa. Você não precisa ficar olhando a planilha, coluna, linha por linha e tal. Você tem um sistema que pode justamente achar discrepâncias com uma facilidade incrível. Exato. Deixa eu te dar uma ideia. O TCU, sabe, eu dou o Diário Oficial da União. Já ouviu falar nessa praga? Diário Oficial da União. Sim, já ouviu falar, né? Antigamente, ele era um jornalão, assim, num papel, aquele papel papel vagabundo, que, claro, né, tinha que imprimir zilhões daquilo, né? E aí chegava lá, e quando entrei no TCU, tinha um grupo que ficava olhando o Diário Oficial pra ver se tinha a licitação que cheirava mal ali dentro, pra poder pedir a documentação e tal. Às vezes chegava no órgão, você vai contratar isso? Caraca, como é que o cara descobriu? Porque tinha dois bonecos lá, olhando aquele troço um por um, né? Um trabalho de, você sabe o quê? Tentando achar alguma coisa. Hoje, tem o TCU criou uma maquineta, apelidou carinhosamente de Alice. Então a Alice, ela lê o Dou, porque o Dou agora é eletrônico, evidentemente. Uhum. E aí aponta possíveis encrencas e manda para as secretarias que fiscalizam isso. Então não faz mais nada. Tem uma maquininha que lê o Diário Oficial e distribui isso pra galera, ó. E a galera chega lá, o negócio piscando, ó, aqui, já pede a informação e já pode fiscalizar. Pô, mas hoje, você sabe, boa parte do que... A gente falou das escolas, né? Que são transferidos via convênio. Existe um sistema que controla os convênios, chama-se SICONF. Então tudo que o governo federal transfere via convênio, passa pelo SICONF. Não tudo, porque existe um governo anterior que hipoteticamente tirou o PAC do SICONF, né? Deu menos transferência pro SICONF, mas agora a ideia é que volte pro SICONF. Mas todos os convênios fora do PAC estão nesse SICONF e tomara que o PAC volte também pro SICONF. Deve voltar, a decisão acho que é essa. O que acontece hoje, o TCU já fez uma avaliação desses convênios. Com os dados do SICONF, ele já, com 80% de precisão, ele fala, esse convênio aqui tem encrenca. Ele pega uma subbase dos convênios e fala, opa, pode ir que aqui tem 4 em 5, 80% de chance de ter encrenca. Quando que você poderia fazer isso antes? Nunca. Então, o que que é? É informação. É funcionando, são os nerds que estão passando pro TCU, passando por aí e ajudando esse troço a ser mais fiscalizado. Antes, um gestor com uma obra de 5 milhões, que né, não é nada, não chegava, não é nada, né? Vamos dizer assim, não é nada pra, em relação às obras. Não chegava no radar do TCU nunca. Hoje já chega. Por quê? Formação, né? Você consegue cercar melhor. Você só tem que ficar mais esperto hoje. Então, tecnologia, Bi. Sem tecnologia, a gente... Eu diria que não existia, né? Eu não consigo nem imaginar o meu trabalho sem tecnologia. No doping, toda vez que o exame antidoping evolui, o doping certo. Já tá mil anos na frente. Na Operação Mãos Limpas, na Itália, a galera falou que o cerco fechando em cima dos políticos fez com que eles desenvolvessem novas técnicas mais sofisticadas de corrupção. Certo. O quanto a corrupção também está evoluindo na parte tecnológica. Você falou que o TCU consegue chegar em locais, em crimes de responsabilidade, que antigamente não conseguiam. Mas o que que eles estão já conseguindo fazer com tecnologia para corrupção que também evoluiu com o tempo? Esse negócio da corrupção e da fraude, né? Fraude e corrupção andam juntas. Pra gente entender como é que funciona esse troço, né? A fraude, ela tem um triângulo, classicamente. Pra alguém fraudar, tem que ter três coisas presentes. Primeiro, a pressão, a necessidade que o cara sente de fraudar pra ganhar dinheiro, pagar alguma coisa, sei lá o que, uma ambição. Então tem que ter a pressão. Segundo, ele tem que racionalizar na cabeça dele, né? Então ele tem a pressão ou a necessidade, sei lá do que ele chama, aí ele racionaliza aquilo. Ele falou, não, eu posso, ou então assim, eu mereço, na verdade, eu tô aqui como, sei lá, como autoridade, esse salário aqui que o serviço público me paga é pouco, eu tô fazendo um bem muito maior, então na verdade tudo bem, porque eu mereço ser remunerado de uma outra forma. Ninguém rouba achando que tá roubando, é só uma... É muito raro, um ou outro eu sim. Eu mereço. Exato, tenho direito, ou então todo mundo faz, então eu tô no meio aqui, eu também tenho direito, por que eu vou ser diferente? O cara racionaliza isso, né? E o terceiro ponto é a oportunidade. Então ele sente a necessidade, a pressão, ele racionaliza, aí ele busca a oportunidade. Quando tá a pressão, racionalização e oportunidade, acontece a fraude. A tecnologia tenta diminuir as oportunidades. E o cara tenta achar novas oportunidades. Porque a pressão e a racionalização sempre vai haver. A questão é de fechar... Só colocando isso pra gente colocar nas caixinhas certas na cabeça, né? Na oportunidade, que é essa brincadeira de gato e rato que você bem perguntou. Então eu te dou um exemplo aqui, por exemplo. Pregão eletrônico. Tecnologia ajudando a ter mais, palavrinha, isonomia, né? Igualdade entre os licitantes, pra diminuir a chance de conluio. O engraçadinho faz do outro lado, programa um robozinho. Que quando o meu adversário dá um lance, eu programo o robozinho pra dar um lance imediatamente seguinte. Imediato. Então o cara faz lá, pum. Ele se esforça, coloca no dedo, pum. Imediatamente o meu robozinho faz o lance seguinte. O controlador, né, o regulador, vai lá e fala, não, peraí, tem que ter um espaço de meio segundo entre os lances, porque não pode dar, porque isso aqui é robô. Aí o cara programa o robô pra dar meio segundo, imediatamente meio segundo. Aí ele fala, não, você não pode dar então dois lances seguidos dessa forma. Aí o cara, tá bom. Aí ele se adapta à regra e programa o robozinho dele pra seguir a regra, pra sempre maximizar e tirar vantagem do sistema. Então fica sempre correndo atrás. É uma hora o povo a minha opinião quanto a isso é que é pra gente contratar o eBay e fazer os caras que entendem muito mais de leilão do que nós. Mas é, o que não sou eu, são eles, né, decidiram de outra forma. Por mim, pedi o código do eBay e usava o que esses caras fazem. Esse é um exemplo. Em obra, terraplanagem foi uma porta fechada. Mas eles usam, vão, já estão achando outras formas que a gente não está enxergando. A questão é, vai ficando mais difícil, eles vão elaborando mais. As ferramentas de informação vão apertando, eles vão procurando outros caminhos. Mas as oportunidades vão encolhendo, elas vão se tornando mais elaboradas. Por exemplo, antes, como a gente falava aqui, o cara ia ver a escola, não tinha escola. Hoje não acontece mais isso, por quê? A gente tem já o controle. Então, do satélite a gente vê se a construção está lá, se a estrada está progredindo conforme estava progredindo, conforme deveria. Por exemplo, desapropriação, esse era um caso clássico. Vai passar uma estrada, aí tem que desapropriar um monte de terra, né, em volta da estrada para poder passar a estrada. Aí o TCU ficou assim, pô, mas quem vê a desapropriação? Isso é uma zorra, como é que esse negócio é marcado, não é? O cara vai desapropriar na terra do amigo lá, vai pagar mais do que devia, então deixa eu ver se ele tá desapropriando só o que pagar deve. Menos, né? Hipoteticamente vai passar a estrada na frente da fazenda do tio, construir um aeroporto ali, bem perto, não é isso? É outra polêmica que eu não vou me envolver. Hipoteticamente. Pode ser, talvez, em Minas Gerais, assim. Hipoteticamente. Eu acho que fica mais confortável com o Cabo Verde. Ele vai passar lá e vai testar aqui. Ele vai plotar, imagina que tá lá, né, georreferenciando a área que tem que ser desapropriada. E ele pega, então, a base de desapropriações da organização e, então, vai plotar o que foi desapropriado, lá com o GPS, tudinho bonitinho, e plota aquilo no gráfico. Eis que ele percebe o quê? Foi desapropriado a mais? Até foi. Mas, na verdade, o nego tá desapropriando a mesma terra 3 vezes, 4 vezes. Caraca. Na hora que plotou, o cara viu que tinha uma sobreposição tremenda da desapropriação. Acabava que isso era uma fraude, né? Um ganho comum. Só era desapropriado por um terreno muito maior, mas não pelo, não necessariamente pela distância da estrada, mas porque duas pessoas estavam recebendo pela mesma área, né? Sendo desapropriado. Então, só com tecnologia é possível ver isso. Então, o cara vai ter que mudar. Então, estamos andando, assim. É, ele vai ter que botar, em vez de botar a casa do Tucano, ele vai botar a casa do Tucano, a casa do Veja-Flor, a casa do... O que você parece? A casa do Tucano 4 vezes, aí beleza, aí o sistema acha... Você tá falando Tucano algum político do PSDB, né? Não, não minha, que eu não tenho nem casa, eu sou humildão, caralho. Não, Tucano, é hipoteticamente. É. Ah, bem. Nesse sentido, é o gato e rato? É o gato e rato, mas o que, que o gato faz? Continua andando, né? Vai fazer o quê? Vai parar? Não, vamos andando. E o rato vai andando, é o trabalho de cada um, é a função de cada um. Eu acho que essa história aí, que falam, não vai dar nada a Lava Jato, porque na Itália não deu, porque desenvolveram ainda mais. A gente faz o quê? A gente para e fala, foda-se, continua passando a mão na minha bunda. Não vamos nem tentar botar na cadeia quem roubou. É isso? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, Tucano. Uns 7 anos atrás, o TCU fez uma fiscalização no sistema de óbitos. E ele descobriu aí centenas de milhares de mortos recebendo. Centenas de milhares. Centenas de milhares em 2009. Recebendo benefício de pensão. De mortos recebendo benefício de pensão e aposentadoria. Então, você que produziram Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi... Temos tantos zumbis. Eles estão entre nós. Entre nós. Tá? Centenas de milhares. Mas aí, pra resolver isso, tem recadastramento, né? É isso que eles fazem, né? Aí tem que fazer... Não, e mais, né? Cancela os benefícios de quem não se recadastrar. É, mas não morre só gente idosa, né? Morre gente, né? Todo morre jeito, gente, né? Mais então... de uma vez? Não, aliás, isso realmente não morre gente mais de uma vez. Mas quem controlava isso eram os cartórios não passavam... Os hospitais não passavam pro cartório não passava pro INSS. Era um rolo danado. Hoje tá muito melhor, muito melhor. Hoje ainda se acha, todo ano, agora o que foi feito uma vez, foi feito monitoramento 3 anos depois, mas hoje ele roda todo mês isso. Então esse problema ainda, os mortos-vivos ainda estão entre nós. Só que a exterminação, eles estão realmente, o zumbi é um negócio difícil de matar, mas eles estão morrendo. Tem bem menos hoje. Bem menos. O gato e rato tá aí. Mas o bom é que agora, depois da reforma, ninguém vai se aposentar mais, então isso acaba. O cara vai morrer antes do benefício, não é isso? Exato. Ninguém chega mais lá, né? Mas essa parada da previdência é foda, porque o nego quer se aposentar com 50 anos, sendo que quando a lei permitia, foi criada pra se aposentar com 50 anos, o nego vivia 60. Yeah. E hoje vive 75 e... Então, saiu no... Alguém compartilhou isso, né? Que o Lula falou isso, né? Numa declaração quando ele era presidente, né? Hipoteticamente. Todos os presidentes tentaram reformar a Previdência. E o Fernando Henrique não conseguiu por um voto, né? Não sei detalhes, um voto, mas... Um voto lá do Pércio ali. Você tentou, Lula tentou, Dilma tentou, Temer tá tentando, todo mundo tem. Aliás, não só no Brasil. Eu lembro quando eu tava em Paris, tava tendo manifestação contra isso, reforma da Previdência. Cara, isso é um negócio curioso, né? A gente faz barulho, né? Os servidores fazem barulho. As minhas associações de classe lá estão fazendo um barulho danado contra a reforma da Previdência. Mas é interessante, eu conversando, estive na Bahia recentemente e tive com vários amigos empreendedores lá, pequenos empreendedores, tem 4 funcionários, 3, 5. Em geral, bicho, eles estão torcendo a favor das reformas, todas as reformas. Não sei se é a minoria silenciosa, né? Porque não houve esses caras, né? O pessoal que tá na luta, né? Da reforma trabalhista, eles estão torcendo pra esse troço passar. E ninguém é grande, não, bicho. Quero ter 4, 5, uma luta danada. Mas tô tergiversando aqui, né? Saí do foco aqui. Como que se mede a eficácia do TCU? Porque eu quero englobar essa pergunta no seguinte. Como qualquer tribunal deve ter pilhas e pilhas de coisas pra fazer e essas pilhas só crescem. E as coisas vão ficando antigas. A galera usa Trello. Cara, mas alguns usam mesmo, viu? Sério? Como que se mede a eficácia? Bem, primeiro, o TCU mede seu benefício financeiro, né? Em 2016 foram 9,7 bilhões de benefícios para um órgão que custa 1,5 bilhão, né? Como assim? O que você conseguiu recuperar em multas, etc, etc? Exato. Só na Previdência, na fiscalização contínua, desse ano, porque quando a Previdência, o TCU evita, foi 3 bilhões só de benefício na Previdência, real. E a Previdência é legal, porque se você contar, não é 3 bilhões, porque esses 3 bilhões se repetiriam no outro ano, né? Uhum. Então, se é 3, 6, 9, 12, mas a gente só conta do ano. Uhum. Então, só da Previdência foi 3 bilhões. De obras, né, que foram paralisadas com prejuízo e de outras iniciativas, somou 9,6, alguma coisa, bilhões de benefícios financeiros do TCU. E a outra eficácia, essa é a parte financeira, né, quantificável. Mas o TCU tem uma atuação enorme em termos de processos, em termos de ajudar a administração pública a ser mais eficiente, a ser mais eficaz, a trabalhar melhor, combater a fraude, a instituir controles, a gerir riscos. A atuação é muito ampla. Amanhã, eu vou dar uma palestra, quer dizer, amanhã vai ser anterior, né, em relação à vinculação do podcast. Ou seja, semana passada eu vou dar uma palestra sobre isso, sobre governança pública, né, para organizações públicas, desse levantamento. Então vai ter gestores, autogestores que vão lá ouvir justamente o modelo que o TCU propõe, né, com base nas boas práticas internacionais, como você pode gerir melhor uma organização. Então, o benefício, o TCU se preocupa há, sei lá, mais de uma década com os benefícios que ele gera e medir esses benefícios, que não é fácil, né? Medir benefícios de auditoria foi amadurecendo ao longo do tempo. Então, ele realmente se paga com folga e a gente não ganha mal, né? Mas e casos antigos, por exemplo? Tipo, até quando? Agora não, isso já tem 20 anos, foda-se. Ou não, vamos investigar 20 anos. Ou prescreve também, como é que funciona? Excelente pergunta. Quatro presidentes atrás, tivemos um presidente chamado ministro Biratanga, colocou na cabeça dele que ele ia matar o estoque do TCU. E ele não fez isso sem tocar fogo, porque particularmente eu tive vontade, confesso. Cara, você abriu os armários, bicho, parecia Disneylândia dos ácaros. Era esquisito, saía espirrando, tinha que mexer com luva, né, e tal, naquele negócio. E aí fez uma força-tarefa, botou umas metas, deixou um monte de gente doido e diminuiu muito o estoque. Então, hoje, o TCU mexe com o processo antigo, ainda mexe, mas é exceção. Porque tem umas metas que aterrorizam a nossa vida, mas elas são ótimas, né? Porque faz a gente trabalhar melhor, que fala assim, olha, processos com mais de 5 anos, meta, zero. E aí você tem que se virar, amigo, pra queimar, destruir aquilo, correr atrás. Processo com mais de 3 anos, 3, 5, 10, então redução de... Zero é tipo prioridade máxima, é isso? É, tipo, não pode ter, se tem, você tem que instruir e mandar pro gabinete, quer dizer, instruir, né? Tem que fazer o relatório, mandar pro gabinete. Não é grau de prioridade, é o quantos podem ter, zero. Exatamente, tá. Zero é grau de prioridade. Não pode sobrar nenhum. Por quê? Porque o processo atrasado, a justiça não é feita, né? Justiça atrasada não é justiça. Então, você tem que correr atrás. E normalmente, esses processos, cara, eles ficaram velhos por motivos. Porque eles eram complexos demais, porque faltava informação, porque ninguém queria pegar, porque eles eram feios e bobos e chatos. E, enfim, é isso, né? Tem motivo. Ninguém... É legal ver uma entidade, assim, pública, que tem seus objetivos, suas metas e corre atrás, né? Porque eu trabalhei no combate à dengue, né? E a meta era erradicar o mosquito Aedes aegypti. Ousada. É uma meta ousada. Pois e falhamos miseravelmente, né? Tudo bem que eu trabalhei 6 meses, era muito elogiado e tal, não sei o quê, mas falhamos, né? Curioso, né? Porque erradicar o mosquito, né? A solução tem que ser meio biológica aí. Mas teve uma época que foi quase, o mosquito diminuiu muito, ele voltou a crescer a população do mosquito. Depois que o tucano parou. Não, esse ano, os casos estão 90% menores do que o ano passado, né? Você tá vendo aí no Correio Brasiliense, tá uma frase, tá muito menor esse ano do que o ano passado. Mas o TCU é muito sério com esse negócio. No início, ficou todo mundo traumatizado, né? Ah, vai ter merda. quieta e tal, e cadê a liberdade do auditor de poder instruir com, né, de acordo com a sua própria consciência e tal, porque se eu tinha um prazo, eu fico amarrado. Então a cultura precisou ser transformada, né? Uhum. É, e uhum. aí o pessoal martelando, tem avaliação de desempenho no TCU, cara, e a avaliação de desempenho lá, na maioria dos casos é de verdade, não vou falar em todos os casos, né, porque, mas na maioria dos casos é de verdade, né, o cara fala, então, seu desempenho aqui, olha, seu processo podia ser assim e tal. Eu fui secretário, eu avaliei o desempenho de muita gente, tinha gente lá que tinha corte no salário na minha secretaria, porque poderia ser melhor, né, e aí ele tinha notas baixas e a pessoa tinha não era um corte significativo, mas tinha uma redução salarial por causa disso, deixava uhum. de participar de oportunidades lá dentro por causa disso. Então, na verdade, a gente conhece muita organização pública. Eu não conheço uma outra organização que tem uma avaliação de desempenho como tem a do TCU. É, eu ia falar, nem parece um órgão público isso. Avaliação de desempenho? É, avaliação de desempenho de verdade, porque muitos têm, mas é meio pro forma, né? Então, uhum. não funciona direito. A do TCU, o pessoal trabalha e, assim, não é que trabalha nessa avaliação, em melhorar a avaliação, em melhorar, e aí tem oficina de mudar a cultura. O Peter Drucker falava isso, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Cansei de ver isso, bicho. Chega um presidente lá e fala, agora, a gente vai fazer isso. E aí o público, cri, cri, cri, cri. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. E aí, né, ele passa da empolgação pra frustração sem nada no meio, né? Uhum. Acontece demais, né? Então, nesse sentido, eu me considero privilegiado, bicho. Trabalhar num ambiente desse, empolgado, é bom. Existe alguma outra entidade, órgão público, alguma coisa assim, que seja rival do TCU? Ou rival ou inimigo? Que tenha uma rivalidade assim, tá ligado? Posso falar historicamente? Porque uhum. isso tem mudado muito, né? No passado, tinha muito... Acontecia com a CGU, né? O que é a CGU? Controladoria Geral da União, né? Ah, tá. Onde faz parte da... Então, a CGU é Controladoria Geral da União, né? Agora, Ministério da Transparência, Controle, CGU. Então, no passado, acontecia isso, né? Podia ter... Os órgãos conversavam muito pouco. As autoridades, eu acho que tinha um relacionamento que não era dos melhores, né? Então, tinha trabalho que saía no TCU e aí tinha sido iniciado pela CGU. Eu falava, ah, tá vendo aí, então, né? Se aproveitando aqui do trabalho e aí... A CGU é indicada pelo presidente, né? Pelo presidente. É o que hipoteticamente, um presidente que foi eleito como vice e assumiu por conta de um golpe! Não, vamos falar isso. Fala assim, ó. Hipoteticamente, um presidente que só entra na sua casa se for convidado... e que chegou no poder usando artes marciais... Judô, né? Não, mas ele queria extinguir, não era? Era isso? A CGU é um órgão com uma cultura positiva muito forte também. Então, o que houve realmente foi uma troca da camada superior, né? Houve uma dança das cadeiras grande lá. Mas o pessoal que entrou é na carreira também, assim, né? E é o pessoal ali. Ninguém entra lá e consegue destruir, fazer bobagem. A galera, inclusive, na época que rolou isso, na verdade, extinguiu e acabou virando ministério, né? Exato. Ministério da Transparência e Controle e tal. Eu acho até que o negócio não foi mal intencionado, foi mal conduzido. Né? Conduzido aquilo, né? Porque imagina, vai virar ministério. Pô, a mensagem é, olha só, em vez de ser controladoria, vai ser ministério, olha que legal. Pois é. Está sendo ingênuo aqui. Já tinha status de ministério. E a CGU é uma marca pra eles, né? Eles gostam da marca CGU, carimbo CGU e tal. Tanto que o pessoal em protesto, ninguém parou de usar a crachá da CGU, ou o PIN, né? Na verdade, da CGU e tal, porque é a bandeira deles. Eles defenderam isso até transformar, trazer de volta o nome, né? Hoje voltou, Ministério da Transparência e Controle / CGU, né? Tipo, em vez de falar MTC, a sigla do Ministério da Transparência é CGU, sei lá, uma coisa meio maluca assim. Eu não sei também se foi ignorância ou mal intencionado, muita gente que estava criticando a extinção da CGU, estava entendendo que o que estava sendo extinto era o TCU. Não sei se você lembra disso, né? No Facebook, era um monte de gente falando isso. Que estava sendo extinto o TCU, pois é, olha só, o TCU não era evidentemente o TCU, né? Era a CGU, isso criou um rolo. Mas tem um monte de PEC lá no Congresso querendo extinguir o TCU, viu? Sério? É? Eita! Eu tô falando que a independência, ela é um negócio... É independente, mas se os congressistas quiserem extinguir o TCU por PEC, extingue, entende? Então é completamente independente? Jovem Nerd, Jovem Nerd, tem uma frase que todo mundo diz que ouviu um deputado falar. A frase é o seguinte, nós não estamos preocupados em não nos reeleger, estamos preocupados em não ir presos. Então foda-se, se tiver que extinguir qualquer coisa que te tiver pra não ser preso, extingue-se. É, no caso atual, o TCU ainda bem que não faz parte do processo penal aqui, né? Então... Não, eu digo assim, e a gente tem que saber disso, porque o que faz eles deixarem de extinguir alguma coisa ou outra, ou aprovarem leis que amenizam caixa 2 ou propina, qualquer coisa que seja, uhum, é a movimentação popular, né? É, mas você sabe que se eles iniciarem retroativamente o caixa 2, não alivia tanto, alivia um pouco, mas não tanto assim, porque a quantidade de crime, de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tal, que, tipo, vai cair um de 5, de 6, que vão comprometê-lo do mesmo jeito. Uhum. Eu, claro que não tô defendendo isso, né, evidentemente. De qualquer forma, a gente não pode ficar sentado e esperando que eles irão. A gente tem que meter as caras, todo mundo. Exato, não pode mesmo. É a questão, né, da pressão, como é que falamos aqui? Pressão com a racionalização mais a oportunidade, né? Se tem a oportunidade, amigo, massa mesmo. A profissão de vocês tem um problema, que é tá com um prato cheio de trabalho pra resolver. E isso já te vai te, puta, vai te ocupar aí o ano inteiro, etc. Só que não param de surgir novas coisas. E coisas de todas as grandezas. Desde o cara que construiu uma escola fake ou mandou 300 caminhões a mais de terra que nunca existiram no orçamento. Sei lá, a obra do Maracanã. Tudo bem que isso não é TCU, é o TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Como que você... Tá aparecendo casos novos, e como é que você lida com todos eles? Né? Tem alguns casos que você fala assim, ah, não, isso aqui é muito pequeno, ninguém vai ter tempo de pegar isso. Olha, você tocou num ponto muito interessante. O TCU, evidentemente, você tá certo, né? O trabalho é muito maior do que a capacidade de lidar com eles. Então, são dois lados. Hoje a gente já falou aqui que tem que usar mais tecnologia pra trabalhar melhor. Isso é verdade. Tem que escolher melhor, né? Quando vai escolher no que você vai atuar, você fala, tem critério de relevância, materialidade e risco. O que é isso? Você precisa atuar com... Tem que ser material, tem que valer a pena. Hoje, por exemplo, se tem um desvio de menos de 120 mil reais, né, eu acho que é isso agora, o TCU tá trabalhando nisso, ele não abre um procedimento de apuração especial. Não dá essa dica. Não dá essa dica não, cara. De grão em grão? Pois é. Não dá essa dica. Mas não é que não vai ser controlado, né? É que o custo do controle é maior do que o benefício. Exato. Não, com certeza, faz sentido. Então existe o processo, existe a dever do cara, né? Mas o esforço do TCU pra apurar isso vai ser diferente. Então você precisa fazer cortes aí. Em obras, eu falei que em obra de 5 milhões o TCU não ia nunca, né? Agora, em algumas, ele consegue, por informações, chegar mais perto. Mas tem que fazer esse corte sim, senão como é que você trabalha? Não acaba nunca. O trabalho é muito maior do que nós. E o nosso trabalho não tem só esse problema, não. O trabalho eu vou te falar... tem muito mais problemas do que esse aí. Eu vou te falar que eu já tô mega fã do TCU e eu acho que tem que pelo menos dobrar. Tem que ser 3.200 auditores e pau no cu de todo mundo. Inclusive, podia mudar o nome pra PCU. Por quê? Pau no cu de todo mundo. Eu vou tirar o fone aqui, meus ouvidos são assim. Muito bom. O trabalho do auditor, ele é uma diversão, viu, bicho? É uma diversão. Você imagina o que é você receber pra criticar o trabalho dos outros? Eu creio que ele ia falar assim, porra, é glorificante tu chegar e pegar dinheiro público sendo mal, pegar de volta e tal, não sei o que. Não, é criticar o trabalho dos outros. Isso realmente é uma satisfação, cara. Muito maior. Você é pago pra isso. Se você criticar mal, você não tá merecendo o seu trabalho. Você imagina o que é isso? Criticou aí pouco. Você tem que acostumar com isso, né? O melhor de tudo é criticar com propriedade. É, exatamente. Não é uma crítica no Facebook que nem eu faço aqui com a prefeitura. É com propriedade. É com, exatamente. Com Excel. Excel. Exatamente. Com excellence. Para ser um bom editor, você já viu? Cara, assim, pra você ser um bom editor, você tem que perder a fé. Não. Primeiro requisito eu já tenho, hein? Aí você vai ficar um bom editor. Você fala assim, será? Deixa eu ver mesmo. Tipo, teve um cara lá fiscalizando um bueiro, que o bueiro não é a tampa, né? Aquilo lá é um acesso, né? É um canal de acesso. O bueiro é aquele negócio que leva uma água pluvial, né, embaixo da terra. Aquilo que é o bueiro, né? Aí o cara foi fiscalizar um bueiro, viu lá a tampa, bonitinho, cara, o tijolinho em volta, a tampinha e tal. Falou, não, beleza, mas eu quero entrar aí pra ver que é um acesso. Nossa, caraca, que amor ao trabalho, que amor. Deu lá, olhou em volta, sabe o que tinha em volta? Nada. Tinha só um negócio lá no bueiro. Tinha um bueiro. Era só um buraco no chão e a tampa. Ai, ai, Brasil. Não tinha nada, ai, cara. Ai, Brasil. Era uma toca. Era uma toca, não era um bueiro, era uma toca. Aí o cara tirou, ou seja, o cara tem que ter perdido a fé na humanidade. Parece um bom auditor, ele tem que ter aquela amargura, assim, dentro dele, que o não, move. Então, não acredito que esta merda é um bueiro, eu vou descer. Eu vou editar aqui o que eu falei, então. Eu acho que o ser humano, eu sou meio Thomas Robles, tá ligado? Leviatã, o ser humano já nasce ruim, por natureza ele é ruim. O contrato social faz com que ele fique na linha. Eu acredito nisso, mas minhas relações interpessoais, assim, eu sou trouxa. Eu acredito nas pessoas, sacou? Eu não servia pra ser auditor, não. Mas o Azaghal serviria. O Azaghal serviria. Não, o Azaghal tem pronto. Cara de auditor, né, bicho? Imagina esse cara lá. Ele não gosta, ele é diferente, ele não gosta das pessoas. Exato. Qualquer pessoa ele não gosta. Eu só precisaria de um assistente pra mandar descer no bueiro. Mas... O Azaghal realmente não conseguiria entrar no bueiro, né? Então tem outras limitações. Tem que mandar um assistente. Eu ia jogar a lanterna, ele ia bater na... É por essa amargura que você não vê. Você já viu criança falando? O que você quer ser quando eu crescer? Eu quero ser auditor. Você viu isso? Não existe. Não existe. Porque a criança tem aquela pureza. Tem aquela pureza. Tem assim, a pureza. Nunca vai falar, eu quero ser bombeiro, né? Eu quero ser policial, eu quero ser whatever. Nunca vai falar, eu quero ser auditor. Porque não desenvolveu a amargura que move. Que move o bom auditor, né? Uhum. Leva adiante, que te move aquela motivação intrínseca. Uhum. Então você vê, só filho de auditor, né? Que você, pô, o cara ganha bem e tal, não sei o que. Aí quando eu crescer, eu quero ser. Mas, originalmente, não vai. Falta. Tem que ter aquele olho, assim, aquele sangue no olho, assim, pra correr atrás. Você falou no começo do programa que podia perguntar qualquer coisa e... Qual o salário mesmo do auditor? Epa, é funcionário público. Vamos lá. Olha só, é o seguinte. Eu vou te dar a chance de você chegar e falar. Porque na humildade. É público, senão eu vou entrar aqui no portal da transparência. Vai achar. E tem nominalmente, né? Tem. No TCU, no site do TCU, tem nominalmente. Funcionário público. Nominalmente, não é? Não é quanto ganha em média, é quanto ganha esse auditor. Esse fulano. Esse exatamente. Auditor aqui, que quer Daniel, ser Daniel. Daniel, peraí, Daniel. E tá lá. Só que o pessoal é ninja, né? Faz de um jeito lá que você acha, mas você tem que procurar direito, né? Você acha. Então, o auditor no edital, hoje, em fim de carreira, ele ganha bruto uns 22, 23. Acho justo. Por aí. É, pro benefício que ele é capaz de trazer pro país. Pensa no seguinte, o auditor custa 22 mil e ele recupera bilhões. Um deputado custa 26 mil e ele rouba milhões. Então é melhor a gente investir nessa porra de TCU, caralho. Porra. Mas isso você falou que é fim de carreira? Hoje tá mais até, porque teve esses últimos planos. Tá uns 25, bicho. Varia de 18, 17 a 25, por aí, carreira. Fim de carreira, quando ele já tá alcoólatra, já tá... fim de carreira. Já tá cheirando cola, tá naquele fim de carreira foda. Cachimbinho de Yakult. Aquele negócio... com aquele botão desabotoado, né? Aqueles dois primeiros desabotoados. O colarinho já vem encardido, segunda-feira o colarinho encardido. Já virou marido da Nenê, dona Nenê. Eu posso estar errando aí por 1 ou 2 mil aí, mas é por aí. Ah, isso é troco, isso é de pega pra vocês. Final de carreira, assim, o cara bambambam mesmo tá ganhando 25 pau, é mais ou menos isso. Não, o cara chega em fim de carreira e tá e assume uma diretoria, uma secretaria, bate 30, né? É. Com certeza. Então, eu vou fazer uma comparação comigo, assim, falta talvez, sei lá, uns R$700 pra eu chegar nisso. É isso aí, rapaz. Não, na humildade. O Tucano, ele tava no fim de carreira, mas ele resolveu rejuvenescer do nada? Não, o cara entra no TCU, acho que ele ganha o quê? Eu não faz tempo que não olho isso no início, né? No final de contas. Deve estar o quê? 17, 16? Então, mas é concurso público cabeçudo, né? Concurso público você tem que matar, bicho, algumas pessoas pra conseguir participar. Daqueles. Eu conto o que eu fiz pra entrar, mas é por aí. Tem que ser um negócio meio violento. É um concurso disputadíssimo, né? É um concurso meio louco. No meu concurso teve 23 matérias, cara, caindo na prova. Caiu até direito ambiental público. Foi uma coisa divertidíssima. Tá entre os top concursos? Assim, eu acho que além do... De... O caralho de... Tá. Eu acho que fora do TCU, que tem área de direito, né? Fora da área de direito, que aceita qualquer carreira, eu diria que é o TCU, Câmara e Senado são os tops. E Receita Federal, né? Receita Federal, sem dúvida. Tirando de direito, é pra promover promotor, juiz. É, que eu sou promotor, juiz e defensor, essas coisas. Delegado. A sua formação é engenheiro, não é isso? Você é engenheiro, eu sou ciência da computação. É, se você tá estudando design, desiste, meu. Desiste, cara. A parada de concurso pra quem é formado em direito é triplicado por 10, por... Triplicado por 10 foi foda, né? Mas é multiplicado por 30. Triplicar por 10 faz sentido. Mas porque a gente forma mais advogados ou bacharéis em direito do que a Índia. Uhum. Que tem um bilhão e meio de... É, mas é exatamente... A gente forma bacharel de direito. Advogado, não deve ser uns 3, sim, mas 4. Tem muita gente que se forma em direito e não é pra ser advogado. É justamente pra conseguir prestar concursos que não só os da área de direito, todos os outros caem muito direito. Se você fez direito, você tem uma vantagem, além de ficar estudando muitas outras coisas. Vou te falar, no TCU tem muito mais engenheiro que advogado. E... Uhum. São mais inteligentes os engenheiros. Agora eu aumentei agora os comentários. Aumentei, caralho, velho. Eu ouvi falar uma vez que o engenheiro, ele aprende a estudar. É isso, é isso. E olha, tem muito engenheiro no TCU que fez direito. Então. Muito engenheiro que fez direito. O cara que é engenheiro e fez direito é o super saiyajin do concurso público. Exato, fodeu mesmo. O engenheiro aprende a pensar, advogado a estudar, a decorar. Ô, Tucano. Tô querendo arrumar briga. Bota tua patroa aí pra fazer um concurso desse, cara. TCU, tudo bem. Mas eu sempre falei pra ela não fazer concurso pra... por exemplo, a prefeitura, porque eu falei assim, fatalmente, uma hora, você vai ter que fazer alguma coisa errada. Ui, se for prefeitura pequena, tem uma chance bem grande. Então. E aí o Daniel vai atrás de você, seu filho da puta. Exato, exato. Quer dizer, e você quer ser obrigado a fazer uma coisa errada? Ela, não. Ela, então, seja autônoma, porque se alguém falar alguma coisa, não, vamos fazer isso aqui, como já falaram. Já, sabe o que já falaram pra ela? Era pra construir uma loja, e o cara falou assim, olha, na hora de dar entrar na prefeitura, entra não como construir, mas como reformar, que aí eu pago menos. É, isso aí, cara. É isso que o TCU... Ah, não. Ou o TCU ou o TCE. É, depende. Com prefeitura é TCE, né? Não é TCU. É. Mas isso, cara, isso pra entrar no radar do TCU, bicho. Não, é coisa pequena. Mas pra entrar no seu próprio radar de ética, tá ligado? É, aí não, aí tem que entrar, né? Aí tem que entrar. É. O TCU, aliás, inclusive, é ótimo momento pra falar isso. Ele fez um aplicativo chamado Eu Fiscalizo. É hashtag Eu Fiscalizo. E aí, com esse aplicativo, bicho, comunidade aí mais engajada achou uma encrenca dessa aí, coloca, tira a foto da parada que você achou estranho, vai bater na ouvidoria do TCU. Oh. E a galera... Tô baixando agora, velho, você é heavy user. Eu fiscalizo. Nossa, voltou aquele espírito de fiscal do Sarney, do Tucano, voltou com tudo agora. É isso aí. É, usava pode bigode, chamar aí teu público bigode, aí, conclamar aí, porque funciona. Caraca, olha aí. Nem sempre o TCU vai lá, mas entra na inteligência da parada, né? Falou, aqui tá acontecendo muito e tal, e ajuda muito isso. E quando não é TCU, ele manda pro TCE, pra organização que é responsável por ver aquilo, né? Uhum. Então, controle social, cara, nenhuma sociedade evolui sem controle social. Não existe isso. A gente fala assim, ah, esse congresso aí somos nós, bicho. Controle social é o que pressiona os caras, que pressiona a sociedade pra mudar. Senão, não muda. Deixa eu perguntar uma coisa, nós aqui... Não bota... Todos nós brasileiros. Eu não quero ajudar, cara. Ninguém, cara. Não, sério. Tô falando assim. Você não sabe o que eu vou perguntar. Eu tô falando assim, nós brasileiros, a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Brasileiro. Não, cara. Não vou ganhar nada com isso. Eu tô falando assim, o brasileiro é muito desiludido com política. É verdade. Com o Brasil. Com o funcionamento do Brasil. Que é triste. É muito triste isso. A gente fica mesmo desiludido, porque, enfim. A América tá chegando lá, eles estão. E aí, quatro anos eles vão estar no nosso nível. É, nos nossos a gente anos. Vê, cara, a gente vê o jornal e é só tristeza, cara. É todo dia tem um esquema. Todo Fantástico tem um puta de um esquema. Imagina quantos passam. Se o Fantástico pega um por dia, caralho, tipo assim, um por semana. Se o Fantástico pega um por semana, um esquemão de qualquer merda, imagina quantos. E aí a gente fica assim, cara, tudo tem um esquema. Tudo, caralho, tudo. O cara vai comprar leite pra criança, o cara vai e transforma a porra do caminhão pipa de leite, o container de leite é recauchutado de container de posto de gasolina, e aí a porra do leite fica contaminado com um traço de gasolina. Caralho! Começa a matar criança. É inacreditável o Brasil. Eu e o Mazola tava em Ilhabela, num carnaval, e aí a gente alugou um caiaque na Ilha das Cabras. A Ilha das Cabras, a Praia das Cabras, e em frente tem a Ilha das Cabras. É uma ilha particular, bem perto da praia, assim, que para escunas, iates, helicópteros, tal, não sei o quê. A gente deu a volta de caiaque gritando: filha da puta! Caraca. Você roubou minha vida! Como assim? Porque o cara... Pra não, quem? Era a vida que eu queria ter. Uma ilha foda com um heliponto, discoteca e pier e não sei o quê. Aí demos uma volta xingando o cara. Aí voltamos. É impossível você ter uma ilha desse naipe de uma forma lícita. Você nunca sonegou imposto, você... Você acha que, né, que é impossível? A gente começou a discutir isso olhando pra ilha. Será que é impossível? E aí eu cheguei e perguntei pra um cara que vendia coco lá e falei assim: e essa ilha aí? O cara falou: ah, é de um senador da República. Uhum. Aí eu falei: caralho, velho, sério, eu não quero acreditar nisso, mas eu acho que realmente só com esquemão você consegue ter uma ilha. E se o cara quer ter uma ilha, velho? No Brasil. É, no Brasil. Que horror, o Julio Iglesias tem uma ilhota. Não, mas o Julio Iglesias, cara, ele corrompeu muita coisa. Mas talvez não tenha sido o sistema. Uhum. Você quer ter uma ilha? Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria, mas tipo, não entra em esquema, cara, desculpa. Então, é isso que a gente tá falando. A gente sempre acha que tem esquema em tudo. E o natural, você diz assim: caralho, o cara tem uma ilha e é senador. Esse cara só pode estar no esquema. Ah, desculpa, Rabraú, deixa eu falar só um negócio. Essa ilha não existe, é hipotética, tá? Ah, tá bom. Eu nem sei quem é o dono, eu não sei se ele é lícito, ilícito, quero pedir desculpa, inclusive. Nós brasileiros somos muito desiludidos. Você, pelo local que você trabalha, a gente fala assim: cara, no Brasil não tem como dar certo, é impossível. No seu trabalho, você lida com coisas que a gente não lida diariamente. Certo. Você vê isso, você sente orgulho de: puta, pegamos esse filho da puta, agora ele vai pagar a multa, vai devolver esse dinheiro. Você vê esperança onde você trabalha? Curiosamente, tem de tudo, né? Tem gente desesperançada, né, que acha que não. E tem gente com esperança. O que eu vejo é que tá mudando, né? A gente fala: ah, tá mudando por causa da Lava Jato. Não, a tal da era da informação, como vocês percebem tanto quanto nós, ela permite o controle ficar muito mais apertado. Ou você acha que lá os americanos são mais comportados por quê? Né? Porque o controle pega lá, bicho. É o Wild West antes, né? Era tiroteio, aquela parada lá, guerra do... corrida do óleo, corrida do ouro. É que lá nos Estados Unidos, pelo que eu entendo, né? Eu não sou lá esse especialista em porra nenhuma, mas eu percebo que, assim, o controle do dia a dia não é tão burocrático. O Brasil é extremamente burocrático. O governo, muito então... muito burocrático. Quando você tem um e-commerce, quando você tem uma loja, a burocracia de nota fiscal, bababá, o cara, pra sonegar, ele tem que estar muito exposto. Nos Estados Unidos, eu conheço gente que tem empresa lá, e ele fala que é muito mais... simples, a nota fiscal, esse tipo de controle. Mas a questão é: amigo, se o cara pegar o teu erro, é macaco laranja. Na hora! Laranja. Não tem essa, cara. Isso aí. Não tem essa mesmo. E você vai conversar com o supino, e supino não é o negócio, é a pica do negão. A pica do negão que chama supino. Uma coisa que eu descobri em Brasília, vindo pra cá, foi que eu vim pra cá com todos os preconceitos, né? Todos os preconceitos. Aí ia lá no Congresso, falar com o deputado e tal, com todos os preconceitos. Cara, eu descobri que tem um conjunto aí de deputados, tal. Pode não ser a maioria, eu não consigo afirmar, mas, pô, gente boa, bicho. Gente preparada, gente bem intencionada, gente que quer trabalhar direito. Eu até me assustei com isso. Eu falei: caramba, isso existe. Aí o pessoal da Câmara, né, os servidores falavam: não, cara, é que a gente tem essa imagem aqui, que é tudo da mesma lá e tal, mas não é não, tem muita gente boa aqui. Mas você já pegou casos assim que você foi olhar, avaliou, fiscalizou e tá tudo certo? Pô, cara, já, pra mim é vergonha, né, porque pô, um auditor isso, né? Você não fez, não teve nenhum impacto, o negócio já tava tudo certo. Vai lá, exato, gasta tempo e pá, vai. Ih, caramba, tudo certo. Pá, parabéns. Porque, sabe, auditor pra elogiar, cara, engasga na garganta, bicho, é tão difícil. Sabe como é que é o auditologia? Não há elementos que demonstrem qualquer irregularidade aqui. Esse é um elogio do auditor. Se você viu essa frase, não há elementos que demonstrem irregularidades, nos testes que eu fiz, que ele nem fala todos, no que eu fiz não há elementos, cara, se você é auditado, sinta-se hiper elogiado. Isso é o elogio máximo. Mas já aconteceu de vocês verem um caso que vocês sabiam que tinha falcatrua, mas vocês não conseguiam comprovar? Cara, isso acontece também. Você vai, mas você não tem uma denúncia, você não tem um insight information, você não tem uma inteligência por trás, você tá lá, mas toda organização ali é um mundo, né? Aí você, pô, cutuca aqui, cutuca ali. Às vezes você acha um fio condutor, vai puxando, cara, tem um milhão atrás. Por exemplo, você vai fiscalizar alguns ambientes tão contaminados, no Nordeste era comum ter isso, né? É porque o ambiente de controle é um pouco mais solto, ou era, né? E aí você vai ver, por exemplo, tem um amigo que ficou deprimido, né? Ele foi fiscalizar lá no... Ele tava lá em Alagoas. Ele foi fiscalizar um programa lá de merenda escolar. Aí viu lá que o que tinha que estar na merenda escolar não tava. E o que tava, tava num preço ridículo. Né? O TCU que achou batata R$20 cada unidade. Nossa! Você vê, né? Caralho! É caro. Peraí, qual era o tipo de batata? Porque tem umas batatas que realmente são... Né? Não, tem umas que são, mas não essa. E aí, batata ele... rústica com alecrim e páprica, não, né? Ela já é plantada com a páprica e o alecrim na semente. Em vasos individuais. Páprica. Já nasce frita. Já. Ela é plantada no óleo. Plantada no óleo. É hidropônica, não. É oleopônica. Oleopônica. É plantada no azeite, não é no óleo, é no azeite. Tudo pega, né? Tudo pega. Ela nem é plantada no azeite, ela é plantada na azeitona, que vai se transformar em azeite. Exato. E vai fritar nesse processo. Colheita noturna. Caraca. Com lobisomem, só à noite e lua cheia. É, terroir francês, né? Legal, legal, legal que uma escola pública, né, ofereça esse tipo de iguaria. Harmonizado, claro que você tem que ser harmonizado, né, com bebidas certas, né? O cara foi lá e viu que tava uma zorra, né, o programa de merenda, e aí ele falou, não, isso aqui tá uma zorra, tem que parar tudo e fazer de novo um negócio aqui, e débito e tal, multa. E aí o prefeito falou, ah, é, tá bom. Então suspendeu o programa. Quando suspende, o que acontece com a merenda? Acabou a merenda. E aí acabou por quê? Não, porque o TCU veio aqui e mandou parar. A culpa é do TCU. Aí o cara chega aqui, né, ele pediu, esse amigo pediu transferência, né, lá pra minha área de TI, né, ele era um analista de sistemas, mas tava analista de sistemas, mas tava lá fiscalizando o convênio, falou, não, cara, eu, deu pra mim. Não aguento isso, não. Porque a gente faz o negócio, vê uma picaretagem danada e tal, e depois, por causa do meu trabalho, essas crianças ficam com fome. Sinistro. Então, rola essas crises, né? Caraca, será que existe o Nicholas Marshall do TCU? Caraca, ia ser irado com aqueles mullets. De dia ele é um auditor, mas à noite ele é a justiça. Caraca. A justiça é cega, mas audita no escuro. Ah, é isso, moleque. Você pode colocar isso, é o novo moto. Enquanto você dorme, você é auditado. Eu vou te auditar, filha da puta. Imagina, batendo com planilha na cara dos caras. Batendo com planilha. Paga a multa, filha da puta. Paga a multa. Toma essa planilhada na cabeça. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.